Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós escolhemos um seriado incrível para falar. Nós vamos falar de Flash, o seriado do CW que chamou a atenção da galera e todo mundo curtiu. E nós curtimos também e vamos falar por que nós curtimos ou por que nós não curtimos, se é que alguém não curtiu. Eu sou o Flávio Kiba e eu só aguento correr 6 km por hora. Você testou? Testei. Aqui é o Mug e eu não consigo nenhum. Você não corre, né, Mug? É. O Mug seria o Flash Reverso. Oi, realmente. Aliás, esse conceito de Flash Reverso ainda não entendi, mas enfim. Meu nome é Ivaldo Júnior e eu sou o homem mais lento vivo. Aqui é o Cabeça e eu quero um spin-off só do Cisco. Cisco Ramon. Boa. No dia a dia. Eu também que eu quero, eu concordo contigo. Cisco, melhor personagem. Demais. Devia ter, na verdade, devia ser um spin-off do Cisco e a Felicity. A Cisco queria ser a única que presta, Felicity. A única que realmente sabe atuar, sabe o que tá fazendo ali, a Mas é verdade. E nessa semana nós temos uma convidada muito especial, direto do Cuscuz Literário. Apresente-se, por favor. Olá, eu sou a Bá. E eu não sou a pessoa mais rápida do mundo, muito pelo contrário. Já que a gente já se apresentou, vamos começar rapidamente, porque nós estamos falando de um personagem super rápido. Hoje vai ser tudo rápido. Piadas, excelente. É. Só piadas ótimas. Hoje vai ser tudo rápido. Então, Cabeça, por favor, apresente a série da forma como você fez na pauta, assim, muito detalhadamente. A série The Flash, ou como o vovó chamava, o The Flash, né? Ela usava o duas vezes, o The, porque o nome dele não era Flash, era The Flash, né? E o vovó chamava de o The Flash. Mas, cara, faz todo sentido pra mim. Se o nome dele fosse The Flash, né? Aí você traduz de novo pro inglês, fica The Flash. The Flash, ou o Flash, né? O Flash. É uma série de TV, como a gente já falou, que passa no canal CW, que é o mesmo que exibe o excelente seriado Maria do Arco, ou Arrow, né? A novela mexicana de maior sucesso. A novela mexicana de maior sucesso nos Estados Unidos. A galera fala mal do SBT, mas eu ainda acho que La Rubi era melhor. Bom, Café com aroma de série, mulher. Com aroma de mulher, canavial da paixão, de paixão. A série foi criada pelo Greg Berlanti e o Andrew Kreisberg, que são os criadores também do Arrow. Eu não sei como é que eles fazem coisas tão diferentes e, né, com qualidades tão diferentes ao mesmo tempo. Aprender com erro. Mas não acertaram ainda, eles não aprenderam ainda, né, continuam. Tá quase. E como produtor executivo e co-roteirista e tentando aí fechar esse universo da televisão, a gente tem o Geoff Johns, que é a roteirista da DC há muito tempo, ele gosta muito dessa questão de cronologia e foi chamado pra... Ele é hoje o responsável por tudo que sai da DC Transmídia. Então, cinema, televisão, tudo que sai, é tudo ele que ele vai, como que eu posso dizer assim, ele tá coordenando tudo, então tem dedo dele em tudo. Então ele é o responsável por conseguir fazer, tipo, ligações entre séries e outras coisas. Ele é o cara pra fazer isso, ele chamou ele e fala, cara, liga essas paradas aí que não tem nada a ver junto. Aí ele faz. Ele é tipo o Kevin Feige da Marvel. Exatamente. Aliás, só uma coisinha, eu prometo que hoje eu não vou brigar com a Cabeça, tá? A gente tá tentando, Na verdade, a gente é aqui, tipo, estamos, tipo, o Kiba e o Mook num cast da DC, com o Cabeça. E a Bá, né? Está muito errado, em níveis astronômicos, mas beleza. A Bá, eu tô ligado que ela curte Marvel também. Mas ela lê os dois, então ela pode. Ela lê os dois. Ela é a única que pode dar opinião aqui. É isso que eu ia falar, na verdade, dos três, tirando eu, a única que lê de verdade é ela, vocês outros dois só são posers mesmo. Mas exato, não, eu falo, tipo... Flash, eu sou totalmente poser, não conheço nada do quadrinho direito. Pô, eu nem tentei sei o que ler, ele tá fazendo aqui, pra ser mas, sincero. Enfim. É falta não, de gente. Eu não tava reclamando com Cabeça que eu não curti a viagem no tempo. Então. Ele falou que Flash é isso. Cara, cara. Então, né? A gente chega nesse outro ponto mais tarde também. Vamos continuar. A série, ela começou a ser exibida lá nos Estados Unidos em outubro de 2014, ou seja, acho que do momento que você tá citando isso, mais ou menos um ano atrás. E, se você tá escutando o lançamento, né, que se você escutou em 2016, são 2 anos, e assim sucessivamente, né, sei lá. E ele veio, na verdade, pra expandir o universo da DC na televisão, que começou com o Arrow, inclusive a primeira aparição do Barry Allen foi lá. Então começou com o Arrow, aquela merda, colocaram o Barry Allen e falaram, vamos fazer uma série dele também, isso é uma coisa boa. Porque vai dar grana. Vai dar grana, exatamente. Quando começou a segunda temporada do Arrow, eles já sabiam que ia rolar o Flash, né? Porque tá cheio de pequenos crossovers, assim, no Arrow. Exatamente. O que vai acontecer no Flash. Eles já tinham citado Central City, que é a cidade do Flash. Então, assim, elas têm várias... Essas séries têm várias referências. Esse universo só tem uma prisão. É, coloca referência lá. Se alguém quiser fazer a série ou colocar o personagem aqui, a gente já citou. Na verdade, ela veio pra introduzir a questão do super-herói, porque a gente não tinha uma coisa muito de tipo... Tudo bem, acho que... Eu não sei se nessa época, em 2014, Agents of S.H.I.E.L.D. tinha muito essa questão de super-poderes mesmo, ou era mais essa questão mais investigativa e vamos ver no que vai dar. Mas, já, cara... Não, já tava começando, na verdade. Porque super-poder começou agora, né, no Agents of S.H.I.E.L.D. No Agents of S.H.I.E.L.D. E aí eles tinham que colocar isso, e nada melhor do que escolher aí um dos heróis fundadores da Liga, e que não tava nos planos tão recentes, então não era o Batman e o Superman, que estavam super trabalhados, não era o Lanterna Verde, que tem uma memória ruim próxima. Pra finalizar essa parte técnica, a série tem 23 episódios, e no momento que esse cast sai, a gente deve estar quase no lançamento, já saiu o primeiro episódio da segunda temporada, já que agora é super-herói dá dinheiro, então vamos fazer isso até o infinito, até todo mundo cansar. Né? Inclusive a gente do Projeto X, porque a gente não é nada oportunista. Não, claro que não, a gente nunca faz isso, de lançar os temas perto das coisas quando elas acontecem. É tudo uma grande coincidência. A Bá conhece esse tipo de coincidência, né, Bá? Sim. Bem familiarizada. É apenas coincidência. Bom, eu quero saber como vocês conheceram, se interessaram pelo Flash, vamos dizer assim. Como que vocês o herói? Começaram? A série? Não, pela série. A série. O herói todo mundo já conhecia, né? Desde a Liga da Justiça lá do SBT. Então, pelo menos quem não leu o quadrinho conhecia de lá. Justo. Então, como vocês se interessaram pela série? Tipo, o que vocês acharam no primeiro momento? Eu culpo o Rhodes. Porque, na verdade, o Rhodes me apresentou o Arrow. Porque o Rhodes, ele falou, porra, Arrow é a série, tá ligado? É muito foda, não sei o quê. Aí eu comecei a assistir Arrow. Fica aqui a ressalva de que não escute as indicações gerais do Rhodes. Eu lembro que a última vez que eu vi ele indicando, ele indicou pro Kiba o filme O Ditador. O Ditador só não, porque... é... É o Ditador, não é? Não é o Ditador. Não é o Ditador. É a entrevista. A entrevista, O Ditador até que é legal. A entrevista que é uma merda. Só porque tocava em um momento a música da Katy Perry, o Kiba gosta de Katy Perry. Ele achou que tudo não, justificava não, duas horas de experiência merda. Eu quero ter dois pontos com isso. Primeiro, por que que ele achou que eu ia gostar do filme? E segundo, por que que ele achou que eu gostava da Katy Perry? Assim, cara, você gosta de música de menininha, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou ele acha que você, sei lá, você é fogos de artifício, entendeu? Se você se sentir como uma sacola de plástico. Enfim, né? Mas aí, a minha questão com o Flash, na verdade, eu comecei a assistir Arrow. Aí quando eu comecei a assistir Arrow, meio que entrou Flash. E eu falei, porra, tô nessa já, tá ligado? Já tô aqui mesmo nessa merda, né? Mas... Eu não esperava muita coisa de Flash também. Eu esperava que ia ser só mais, tipo, uma coisa legal. E ficou bom, ficou muito bom. Eu acho o Flash muito melhor que Arrow. Particularmente, eu prefiro terminar a temporada na TV pra eu começar a assistir, porque eu gosto de assistir de uma vez, né? Ah, é legal, maratona. Não acompanhar mensalmente. É, isso de semana pra mim é horrível. Então eu assisti gosto. Nas férias, assim que terminou a temporada, eu já tava querendo assistir desde o começo, porque eu vi todo mundo comentando e todo mundo postando meme com Flash, e eu queria saber o que significava aquele meme, né? Então eu queria assistir, aí eu fui e quando acabou a temporada, eu peguei os episódios e comecei a assistir de uma tacada só, assisti em 3 dias e eu curti. Comigo eu só assisti, na verdade, do fundo do meu coração, porque a galera ficou pedindo, tipo, ai, cadê seu review, eu quero vídeo sobre The Flash. Porque eu assisti Arrow, aí Arrow me broxou de uma forma que eu falei, não quero mais saber de nada. Não quero mais nada, chega de herói. Basicamente isso. E aí que eu assisti acho que um primeiro e segundo episódio apenas, e aí depois quando eu já tava realmente acabando a temporada, eu peguei e fiz uma maratona gigantesca, assim, pra pegar o último episódio junto com a galera, e aí eu realmente consegui assistir tudo e me apaixonei, porque, meu, tipo, é outro universo, né? Eu tive aquela sensação que a galera compara a Marvel e a DC, que a Marvel é o colorido e a DC é o dark, sabe? É o escuro lá, sabe? Eu tive essa sensação, porque o Arrow é todo obscuro, tenta ser, né, obscuro, enquanto que o Flash é todo colorido, é tudo durante o dia. E eu acho que eles deram bem esse contraste que é pra pra parecer diferente, né, uma coisa da outra. É porque o Flash, ele é conhecido do público geral como um personagem mais bem-humorado, uma coisa mais up, né, não é uma coisa tão down, tão... E outra, é um herói muito conhecido pela criançada. Exatamente, né, eu acho que tinha que ter um pouco disso, assim, querendo ou não, a gente tem essa questão, claro, da DC ter esse lado dark, ela tá meio que fazendo isso, né, veio desde a trilogia do Nolan, veio com o Superman, o Arrow, né, você falhou com a minha cidade, eu sou triste, minha irmã usa drogas, a minha namorada morreu, né, todo esse dramalhão todo, então tava muito down, eles resolveram, acredito que tentar uma coisa diferente, pegar um público diferente, e funcionou muito bem. Eu, quando fiquei sabendo da série, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás, primeiro por causa do Arrow, né, merdeiro, e o segundo porque eu falei, putz, televisão, a gente tá falando talvez de um superpoder mais difícil de representar visualmente, que é super velocidade. Eu fiquei com medo de ficar uma coisa meio galhofa. Cara, é só filmar em câmera lenta. Não, tá ok, mas ele vai fazer câmera lenta pra sempre. Zack Snyder, 300, o filme inteiro em câmera lenta, né? O episódio ele vai ter 5 segundos na vida real, no tempo comum, mas uma hora de câmera lenta. Não... Então assim, eu fiquei muito receoso com essa... Putz, como que eles vão representar isso? Será que não vai ficar meio galhofa? Vai ficar meio, sabe, efeitos especiais demais? Não ficar natural? Aí eu assisti o primeiro episódio e no primeiro episódio eu falei, caraca, tem muito potencial e realmente, assim, dali pra frente só melhorou. Depois que ele aparece correndo com a roupa de maratonista lá, eu falei, agora vai dar agora certo. Agora que ele tá de bermudinha, agora foi pra isso que eu vim. Pra isso que eu estou aqui. Mostrando as canelas finas de Glee lá, agora vai. Glee Boy, é verdade. Passado melhor, obscuro Glee foda. Boy. Melhor, Glee Boy. Melhor background de personagem. De onde ele veio? Ah, ele veio do Glee. E ele era tipo mini. E ele era o malvado do Glee. Ele é malvado ele era, do Glee. É, ele era tipo. Ele tinha lá invejinha ele do Blaine lá, eu lembro. Ah. Mas ó, a galera só ficou realmente sabendo que ele veio do Glee no episódio que ele canta lá, né? É. Que eu acho que foi aí uma referência bem assim, inteligente de onde ele veio, sabe? Sim, sim. Inclusive, ele, o Grant, ele era uma das peças assim que não me fez acreditar muito na série. Porque, beleza, né? Não necessariamente o Flash tem que ser super musculoso e, tipo, Henry Cavill da vida, sabe? Mas ele é muito magricelinho. E aí eu vi aquelas tipo, as fotos com a roupa, ainda no teste da série, ainda, tipo... Eu lembro da primeira imagem que saiu, que era ele correndo sem os efeitos. E realmente, é muito ridículo quando você vê ele só correndo. É muito ridículo. Eu sou um rato de timeline, né? Então eu via todo mundo compartilhando. Flash, flash, flash, flash, flash, flash. Eu falei, vou assistir essa merda. Aí eu assisti, entendeu? Foi isso. Porque assim, eu particularmente nunca fui muito fã do Flash. Mas eu comecei a gostar dele por causa do seriado. Eu comecei a me interessar pelo personagem por causa do seriado. Porque eu gostei de como eles retrataram. Apesar dele ser um babacão que não sabe chegar na menina. Mas eu gostei do seriado em si. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta pra todos, mas é mais focado pro Cabeça. Vai lá. É, Cabeça, vamos lá. Vamos fazer uma análise. Pra você, Arrow é ruim? É. Tá. Bastante. Tá. E Flash é bom. Sim. Beleza. E os crossovers? Ai, cara. Eu gostei dele pegar a flecha, só isso. É, então, não, sim. Assim, tem coisas interessantes, mas dá pra ver, assim, às vezes que o Amel aparece, dá pra você ver a diferença de atuação deles, que é gritante, assim. Inclusive, no eu acho que a pior pra mim não é exatamente um episódio de crossover, mas é no final, quando eles vão fazer uma luta junto. Ah, que é... Eu achei isso bem desnecessário, mas não vou falar disso agora. Não, então, assim, essa cena, principalmente, ele chega e fala assim... Ele fala, tipo, duas falas, que uma delas é... Eu posso um dia precisar de você. E ele vai embora correndo. Você vai correndo até a sua cidade. É isso. Você veio pra isso. Meu Deus, entendeu, cara? Não, mas de repente é tipo São Paulo, Santo André, São Paulo, Ah, ele foi pegar o metrô, entendi. Ele foi pegar o metrô e você trouxe. Mas assim, os crossovers não são ruins, tá? E eu acho que eles até trazem uma questão interessante, principalmente essa questão do contraponto deles, de um ser mais sombrio, o outro ser mais certinho. Tem algumas questões ali, aquele do Capitão Boomerang é bem legal e tal. Mas é porque o Amel ali, ele tem o suporte de pessoas que sabem o que estão fazendo. É, na verdade, se não fosse a Felicity, não haveria Flash. Não haveria ela, então. Eu não sei como é que não mudaram, entendeu? Ela pra ser a protagonista ainda, entendeu? Deram o arco na mão dela e fala, vai, minha filha. Não, mas ela não é protagonista, mas ela já virou uma mocinha, claro. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas ela já virou uma mocinha. Então, assim, falta muito pouco pra ela matar o Arrow e assumir o manto. Fácil. Eu acho fácil. Ia ser um belo do plot twist. Falta muito pouco. Cara, a Felicity é linda, tô pesquisando ela aqui, né? Ela é perfeita. Ela é, realmente, ela é demais. Coraçõezinhos pra Felicity. É. É, ela podia fazer, eu acho que ela fazia um casal lindo com o Ed. Que homem também, eu acho. Não, cara, eu vou... Pode dar spoiler? Pode. O episódio que eu mais gostei do Flash foi o que ele pegou a Felicity. Porra, foi demais, velho. Que eles se pegaram, né? Vamos falar assim, eles se pegaram. Mas assim, cara... Sei ah, lá. Cara, vamos pensar como se tudo fosse uma história só. O Oliver tava cagando pra ela, entendeu? Naquele momento, sim. Correndo atrás da retardada lá da... Esqueci o nome dela também. Qual delas? A namorada dele, a namorada que depois fica inimiga dele e depois fica amiga dele. A Lance? A Laurel. A Laurel tava cagando pra ele e ele tava correndo atrás dela. E a Felicity tava apaixonada por ele e tal. E aí ele foi conhecer a Felicity foi conhecer o Barry Allen e tal. Eles se pegaram no trem. Foi legal, eu curti. Por mim, ela achou que era um casal com o futuro. É, ela tinha que ter ficado no Flash, na minha opinião. Vem pro Flash, a gente chuta a Caitlyn pra Starling City, porque não pode ter duas, né? Porque assim... Não pode ter duas. Não pode, não ia conseguir gerir duas personagens femininas assim. Que mexe com o computador. Né? Mas eu curti a Felicity no Flash. Por mim, ela deveria ter ficado lá. Esses são os pontos fortes do crossover, né? É, exatamente. Felicity. Eu confesso que foi bem difícil escrever esse texto, tá? Qualquer coincidência com a... Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Porque esse foi um texto inteiro autoral original. Barry Allen é o homem mais rápido. Quando ele era uma criança, ele viu sua mãe ser morta por algo impossível. E o seu pai foi preso por esse homicídio. Então, um acidente fez de Barry o impossível. Para o mundo exterior, ele é apenas um cientista forense. Mas forense, secretamente... Quem que usa essa palavra? Eu quero saber quem que usa essa palavra, forense. Todos os seriados de policial investigativo. Todos os seriados CSI usam isso, né? Usam o termo forense, é. Mas secretamente, ele usa sua velocidade para combater o crime e encontrar outros como ele. Barry tem o objetivo de encontrar quem matou sua mãe e trazer justiça para seu pai. Barry Allen é o Flash. Ou The Flash. Ou The Flash. Deu pra perceber que você só pegou a introdução de todos os episódios e mudou de primeira pra terceira pessoa, né? Foi só isso que ele fez. Cara, é ou o melhor. Ou seja, se você não viu The Flash ainda, você já tá sabendo o início de todos os episódios. De todos, é. É, exatamente. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. É porque ele segue a mesma linha do Arrow de contar uma historinha no começo, né? Isso é interessante, mas cansa no terceiro episódio. Ainda é que vai mais com a no segundo você já olha assim, tipo, tá, eu já entendi. Já pula, frente, né? Não, o problema não é nem esse, o problema é que ele mostra cenas diferentes enquanto vai passando essas introduções. É, ele mostra o que vai ser o foco do episódio, né? É, então você tem que assistir essa merda. É. Você já fica preparado emocionalmente pro que vai acontecer no episódio. É porque também a gente tem que lembrar, e aí, né, é um ponto que essas séries têm, é um pequeno problema dessas séries, é que elas, além de funcionar como uma série inteira, ela tem que funcionar um pouco pro cara que pega um episódio só. Então, essa introdução tem um pouco dessa função de, pelo menos, introduzir o cara rapidamente. É possível assistir, tipo... É que nem assistir Chaves, você pode pegar qualquer episódio entender. Chaves é uma coisa, agora tipo, uma série... É tipo Pokémon, já assistiu desenho Pokémon? Tipo Pokémon. Você já assistiu Law & Order, já assistiu CSI? Não, mas então, aí tá, não, por exemplo, seriado investigativo, ele, dentro daquele episódio, ele tem o a história em geral que tá rolando, mas de plano de fundo. E tem o começo, meio e fim daquele episódio. Ah, mas o Flash, sim, até o episódio 15, 16, por mais que tenha uma história correndo, ele tem lá o meta-humano da semana e você meio que entende um dos problemas. É, realmente. Depois ele realmente, assim, a partir do 15, ele começa com uma linha principal mais forte. Mas ainda assim, ele vai apresentando coisinhas pra você que você consegue fechar um mini-arco dentro daquele episódio. Os últimos dois, três, não. Aí, ok. Mas sempre tem lá o vilão da semana... E ele enfrenta o vilão de semana e descobre uma nova pista sobre alguma coisa. Ou desenvolve um relacionamento. Aí é o plot da história. Como todo seriado, acaba com um plot fudido que na próxima temporada não tem uma explicação cabível, né? Eles porque adoram fazer isso em todos os seriados. Tem que ter o gancho, exatamente. Não, eles adoram fazer isso em todos os seriados. Que é um pouco essa questão dessa. Dessa o herói da semana, vilão da semana, qualquer coisa da semana, é o que acaba matando ou cansando um pouco muito as séries. Aconteceu isso, o Constantine sofreu muito com isso, porque tinha que ter essa estrutura, o Arrow tem um pouco disso, que é uma coisa que a gente elogiou pelo formato que é o Demolidor. Ele não precisava disso pra funcionar, né? Esse caráter semanal, porque ele saiu de uma vez. Então, como os episódios eles são semanais, eles têm que ter audiência sempre alta a cada semana, eles têm que ter primeiro uma estrutura que permita o cara entrar agora ali, ou o cara que pulou alguns episódios, entender alguma coisa, pra ele não simplesmente desligar e ir embora, mas ele também tem que dar continuidade àquela trama, né? É, e o... querendo ou não, tem a questão que os episódios eles são muito mais caros, assim, do que você fazer de uma vez, né? Sim. A história, porque o seriado saindo semanalmente... Tem aquela parada de que o ator vai ganhando cada vez mais por episódio, né? À medida que a popularidade sobe ou desce. É, isso é foda. E você fazendo que nem o Netflix, que eles contratam de uma vez, o ator ele já faz o contrato pra tudo. Então, assim, naquela temporada não vai subir o cachê do cara, entendeu? É, porque como a televisão tem a incerteza pro lado negativo, ela tem pro lado positivo também. Como pode dar muito errado, como pode dar muito certo e o cara ganhar salários de milhões, dependendo de que tipo de série a gente tá falando aqui. Mas falando um pouquinho mais sobre a história que o Cabeça não explicou, basicamente... Como não, cara? Tá tudo aí, sério. Tá tudo... Exatamente! Caraca! Basicamente, a história se passa quando o laboratório lá, os Star Labs, estão inaugurando o seu acelerador de partículas. Pra quem não sabe o que é um acelerador de partículas, pesquise sobre o LHC na internet. A Systems Gate. Não, não é FHC. O FHC é outra coisa. É o LHC. LHC. E também não é LSD, é LHC. Não é também, é exatamente. Viu, crianças? Basicamente, o Flash, ele é um nerd, né? Um nerd bem estereotipado, vamos dizer bem assim. Bem nerd. Bem estereotipado, que é apaixonado pelos Star Labs e quer assistir a parada lá do... Da ligação do primeiro acelerador de partículas de Star City, que eu acho que é a pior estratégia para um laboratório dessa importância que existe. Você abrir um puta laboratório gigante no meio de uma cidade. No meio da cidade. Imagina o preço daquela bosta, né, cara? Só apropriado. Tá uma merda muito federal, tá ligado? Cara, primeiro, pra fazer uma experiência dessa, você tem que fazer no meio do nada. Seria o equivalente do estádio de futebol no Brasil, que eu acho. Pra lá, não, sei lá. Não, o tamanho, beleza, mas assim... É bizarro você fazer uma experiência que tem, tipo, 80% de chance de dar errado. Não, não é assim também. É uma porcentagem muito pequena de dar errado. Mas, se não me engano, na Europa tem. O Seiji pode me ajudar. Tem, mas não é numa cidade, tipo, assim também. É isolado. Não é tipo você tá passando pra pegar, você tá passando de ônibus e você passa no meio da radioatividade lá e é afetado e vira um meta-humano, entendeu? Ah, tá bom, gente. Vocês vão querer discutir realmente a localização. Esse é realmente o fator mais importante. Com certeza. Não, realmente, esse é o ponto mais importante de toda a série. Não, mas também, se você parar pra pensar e analisar, cara, se um acelerador de partículas der uma merda, foda-se se fosse um acelerador de partículas real, foda-se se ele estaria, tipo... No nada ou, tipo, na cidade. Ia fuder, tipo, o planeta de um jeito e outro. Não, mas eu acho que existem categorias de merda, entendeu? Ah, entendi. Tem a pouca merda e tem a muita merda. Cara, se tem uma coisa que a gente já percebeu é que ninguém em Central City é ligado na segurança, entendeu? É. Ninguém liga muito pra essa parada de pode entrar, não pode entrar, pode fazer, não pode fazer, entendeu? E basicamente o Flash, que é um cientista forense, que o que que ele é? Um CSI, um cara que vai lá e investiga. Ele é o cara que faz essa parte química, biológica. Ele vai investigar a cena do crime e ligar as pistas que tem nela, né? Não é só, né? Vamos devagar, né? Ele também não é o detetive. Ele é o cara da análise. Ele é o cara da análise. Isso. Ele é o Sherlock, ele olha pra cena, foi isso, porque eles estavam isso, ele tem três cachorros e... Ele é o Sherlock, exatamente. Não é o Sherlock. Não, ele é o cara da análise, concordo. Ele é só o perito. Isso, palavra perfeita, perito. Eu prefiro o cientista forense, eu acho que é mais... Dá um ar mais... Aqui no Brasil é perito. O menino foi jogado do prédio, os peritos estão lá. É essa a função dele. Vão, só que aqui no Brasil o cara pisa na cena do crime, tá comendo quando perde na pessoa. Entendeu? Aí o ketchup mistura com sangue. Isso, exatamente. Né? Aqui no Brasil é uma bagunça. Mas então, por ele ser todo perito... Todo mundo mexe no corpo. Tira foto ser... pro cadáver. Luva? Pra que luva? Nossa, cara. Luva para. É caro. Não tem dinheiro pra luva. Para. Mas por ele ser perito, ele está sempre envolvido com os crimes da cidade. Por isso que ele está, assim, pra ele é mais fácil ser um super-herói, né? Porque ele é, basicamente trabalha pra polícia. E vale lembrar que ele, depois que o pai dele foi preso na minha linda sinopse lá em cima, que até isso estava explicado, ele foi, entre aspas, aí adotado, na verdade foi deixado sobre a guarda do policial Joe West, que é um dos principais detetives e policiais da Central City Police Department, que é a polícia de Central City, então ele tem um pouco dessa veia, né, de combater o crime e as forças do mal. E quando o experimento maluco lá dos Star Labs dá errado, ele tá na casa dele de boa e ele é atingido por um raio. Ele tá no laboratório, na verdade. Ele tá no laboratório, que na verdade ele não tem casa, né? Não. Até a hora que ele volta a morar com o West lá, ele não tem casa. Mas ele está no laboratório, ele é atingido por um raio que foi milimetricamente pensado, enfim. E... ele é atingido por um raio e fica 9 meses em coma, né? Dormindo. E quando ele acorda, ele descobre que ele está estranho. E aí ele descobre que ele tem novos poderes aí. E aí ele pode se tornar o Flash. O meu resumo era muito melhor. Mas não explica nada. Muito, né? Mais. Cara, volta aqui, ó. Então o acidente tornou o Barry o impossível. E aí depois ele fala aqui, ó. Mas secretamente ele usa sua velocidade para combater o crime e encontrar outros. Cara, tá tudo lá. Sério, tá bom. Você desculpa. Criticar. Tá, não a teve minha... LHC, não teve raio, não teve nada. Bom, nós temos o personagem principal, Barry Allen, que já foi falado 50 milhões de vezes aqui neste episódio. Pior que já. Que não tem mais nem muita coisa pra se dizer sobre ele, mas beleza. Deixa eu só contar um segredo rapidinho. Há 10 minutos antes da gravação, o Mug chamava ele de Barry Allen. Alan. Mas enfim, desculpa, pode continuar. Bom, Barry Allen é interpretado pelo Grant Gustin, que veio de Glee. Melhor. E basicamente é o nosso super-herói mais querido do planeta Terra. Que posta vídeo cantando Maroon 5, fazendo cover de Maroon 5. É, da DC. Da DC. Que fique bem claro que é da DC, ok? Ouviu cabeça? Fala não. Senão a gente vai entrar num problema. Eu não vou discutir Marvel e DC porque eu tô aqui com a Felicity Smoke no meu monitor e aí eu vou pegar pro lado errado. A Felicity é o meu atual protetor de tela, né, cara? Então. Está no meu celular, no tablet, no computador, está em tudo. Na minha camiseta. É a capa do meu caderno da faculdade. Caralho. Basicamente isso. Bom, Barry Allen, então... como já foi falado na belíssima história, redigida pelo Cabeça, ele simplesmente é um perito bonito da polícia de Central City, Central City, e ele é atingido por um raio da explosão lá do acelerador de partículas, tudo bonitinho, aí ele mora com o cara que não é o pai dele. Inclusive, já falando isso, esse ator que é... Deixa eu só achar o nome do cara. O nome dele é o Jesse L. Martin, que interpreta o Joe West, que é o pai adotivo ali do Barry Allen na série. Ele também veio do... Ele veio do Law and Order. Ele foi um policial. Ele, muito tempo, ele foi policial do Law and Order. Sim. Mas antes, muito antes dele ir pra TV. Ele veio do Glee. Não, ele não veio do Glee. Mas antes dele ir pra TV, ele era da Broadway. Então, se você que está ouvindo agora gosta muito de teatro, musicais da Broadway, inclusive, como eu. Do Glee, a essência do Glee, na verdade. Então, ele não era do tá Glee. Aí, mas... A essência do Glee está dentro dele. Ele não era do Glee, mas ele poderia ter estado no Glee, né? Exato, exato. Ele canta muito bem, inclusive. É um cara muito talentoso. E diferente de outras pessoas, sabe atuar. Que fica no ar, assim, né? Fica a dica, Stephen Amell aí. Fica a dica. Bom, Barry Allen a gente vê na série que ele é só um pequeno rapaz que não entende muito da vida, não entende babacão, muito do amor. Um nerdão. Nerdão. Não sabe nerdão chegar na mina, não sabe chegar na mina. Não sabe chegar na mina. Inclusive, que isso já vem das HQs. Tiveram algumas adaptações ali, eu acho que eu já consigo adiantar um pouquinho, nem é spoiler, inclusive, isso. Que ele tem uma apaixonite pela Iris West, que é a filha do Joe West, que é basicamente a irmã adotiva dele ali, né? Tipo, que ele viveu a vida inteira desde que a mãe dele foi assassinada, o pai dele foi preso, ele conviveu com a família. Isso já vem dos quadrinhos, inclusive, essa história segue ali basicamente. Ele casou com a Iris nos quadrinhos, inclusive. Sim, sim, nas HQs ele casou com a Iris. E como em todas as séries, ele toma café só em uma cafeteria. Não, maldito Estados Unidos e suas cafeterias únicas, né, cara? Caraca, realmente não tem outra cafeteria. Só tem uma cafeteria, só tem uma delegacia, só tem uma prisão, só tem um. Entendeu? Exato, mas até assim, só tem um jornal, que é onde a Iris trabalha, mas até aí é aceitável, vai. Não, tudo bem, assim, o único setor o único departamento de polícia ali, né, o único estabelecimento físico ali de polícia, tipo, não tem uma variação de local, mas isso daí nunca até... Ninguém percebe que quando o Flash tá lá, o Barry não tá... ninguém nunca pergunta essas coisas de, tipo... Ele nem é nada parecido, né, com a... Não, apesar que ele fica... Ele não é melhor que o Arrow, porque o Arrow, tipo, fica na cara. O Arrow, cara, ele usava uma tinta no olho. Não, mas nada é pior do que o Superman, o Clark. Adianta. Se a DC conseguiu seguir a vida com o Superman... Com esse paradoxo. Não dele. Tem que questionar mais nada. Mas o Arrow olhava pro chão, cara. Não passava. ele olhava pro chão e fazia a voz grossa do Batman faz. Só que ele não tinha nem garganta pra fazer a voz grossa. Ele tinha que pegar um bagulho pra fazer. Ninguém reclamou, ninguém percebeu ninguém. Que ele era o mesmo cara depressivo que o Oliver Queen. Né? Minha cidade é uma bosta. Minha mãe é vilã. Minha mãe é vilã, meu irmão usa droga. Mas enfim, desculpa. Então, e na série, o mais interessante, inclusive, foi um dos pontos que me pegou bastante, é a questão de evoluir com o personagem. Porque um diferencial, inclusive, já que a gente tá falando tanto de Arrow, um comparativo, assim, de leve com Arrow. Arrow, a gente tem um momento muito maçante de que a gente fica relembrando o passado dele, um pedacinho. Porra, direto. Isso é muito chato. A hora que ele citou no episódio, no fim, a ilha, eu falei, não, flashback da ilha, não! Flashback da ilha. E no Flash a gente não tem isso. No Flash a gente vê, tipo, o primeiro episódio é basicamente ele ganhando os poderes e aí a gente começa a ter toda essa evolução do personagem e do herói, né? Tipo, que caminham juntos e vai evoluindo com o público e com o decorrer da temporada, normalmente, automaticamente. Então a gente vê ele descobrindo seus limites... Ele, enfim, descobrindo a melhor roupa que se adapta a determinadas situações que ele vai se apresentar pra poder acabar com algum vilão, deter alguma pessoa, enfim. E não só isso, mas também como ele vai cuidar de tudo isso, porque até então ele é só um cara rápido, entende? Ele não... a princípio, nos primeiros episódios, a gente não vê o Barry Allen... Ele ainda tá descobrindo os poderes dele. Exato. Né? Então, tipo, o primeiro vilão que ele enfrenta é basicamente assim, tipo, o que eu vou fazer, entendeu? Ele tem uma equipezinha, assim, de cientistas também para ajudar, para auxiliar ele com relação a essas coisas, mas todos eles vão descobrindo com o passar do tempo e cada episódio que vai passando, eles vão evoluindo mais, e aí no final realmente a gente tem uma explosão ali de, tipo, de conhecimento que vai ser bem trabalhado, espero eu, na segunda temporada. Mas a gente vai crescendo junto com o personagem, isso é muito bacana. Ele ter dúvidas, né? Ele não sabe se ele tá fazendo certo, o que ele pode fazer. Ele se pergunta se as decisões que ele tomou foram certas. Então, assim, tem essa coisa. Ele é a construção realmente do que vai ser o grande super-herói, né? Do cara que. Como vai ser formado as condutas dele, como vão ser formados os valores dele. Eu acho isso. E assim, e todo mundo ali tem um background interessante. Até os mais paralelos, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas eles também têm ali as suas questões, os seus passados, os seus questionamentos, os seus desejos. Tanto que pra mim, pelo menos falando daquela coisa semanal, do plot que é semanal dos vilões, eu gostava muito mais de ver a relação e a evolução dos personagens do que às vezes o conflito entre ele e o outro meta-humano. Era legal, ok, mas sabe, você fala tudo bem, ok. Bola pra frente. Eu achava muito mais interessante ver como que ele ia lidar com as situações e as pessoas que descobrem que ele é o Flash e como que ele vai se relacionar com as pessoas. Isso pra mim era mais interessante e era tão bem construído que eu gostava. Eu esperava por isso às vezes até mais do que ele brigando com o Mestre do Tempo, ele brigando com o flautista, ele brigando com não sei quem. Sim, sim. E uma outra coisa interessante do Barry é que ele é um cara de bom coração. E isso, tipo, eu tenho uma queda muito grande por heróis que são bons, né? Eu, normalmente, meus heróis favoritos, assim, da vida são os bonzinhos. Capitão América, o Flash, Superman, tipo, eu gosto muito, me apego muito a eles por conta disso. Porque pra mim essa é a principal essência de ser um super-herói. Pra mim esse é o significado da palavra super-herói. Esses valores, né? Exato. E o Flash traz muito dessa personalidade, que também, consequentemente, foi muito bem implantada nos quadrinhos e eles conseguiram adaptar para a série. Então, a gente enxerga já, grande parte do início da série, a gente vê muito mais o Barry Allen e não o Flash atuando, certo? É, realmente. Então, a gente vê que o Barry é uma pessoa boa, independente de tudo que ele tenha passado na vida, da questão da morte da mãe dele, do pai dele, sendo preso injustamente, e aí até que ponto realmente isso foi injusto ou não, porque de início isso não é muito, não fica muito claro, ele sempre foi um menino de bom coração, e aí quando ele realmente tem os poderes, ele usa isso só pra fazer o bem, só pra ajudar as pessoas, então, ponto positivo para o Flash. A próxima personagem é uma mulher, eu vou falar dela, porque eu quero falar dela, que é a Caitlin Snow. Ah, não, tá. Eu botei a Felicity lá no final. Caitlin Snow. A Felicity tá no elenco. Caitlin Snow é interpretada pela atriz Danielle Panabaker, que, pra quem não sabe, fez o seriado Malcolm, muito famoso lá no... E ela fez aquele filme Sky High da Disney. Exatamente. Que é Escola de Super-Heróis, que é muito ruim, mas eu assisti. Mas, enfim. É da hora, velho. Nossa. Divertido, não é assim, bom. É divertido. É tipo filme de sessão da tarde, sabe? Você assiste, você se diverte, você esquece dele. É assim. Tá bom, em respeito ao Abá, eu vou fingir que concordo. Bom, basicamente a Caitlin Snow, né, a Kate, para os íntimos, é uma bioengenheira que trabalha nos laboratórios da Star Labs. Ela estava trabalhando durante o desastre lá do acelerador de partículas que fudeu com a vida do Barry Allen. E basicamente ela perdeu o noivo na explosão lá, porque o noivo dela morreu. Supostamente morreu. Porque a gente sabe que em quadrinho ninguém morre. Mas. Só tirando o tio Ben. Olha lá. E depois disso ela se tornou uma pessoa muito fria, muito triste, né? O Caitlin Snow, tal Snow. Né? E a Caitlin Snow, na verdade, é o nome humano da personagem da vilã Nevasca. Sim, clássica dos quadrinhos, sim. E existe sim essa referência. Então, assim, não é só. Eu realmente espero que ela não vire uma vilã no seriado. Eu acho que não, porque ela teve carisma bastante. Então, é que ela sempre foi vilã do nuclear, né? Mas eles já tiveram um caso. Então ela é daquelas vilãs muito que às vezes vai e volta. Ela não é tipo. Ela é vilã, mas não 100% não tão vilã, do tempo. Não tão vilã. Não, mas eu acho que no seriado The Flash ou The Flash, ela não vai ser. Ela não vai ser vilã, eu espero que ela não seja, porque eu gostei dela. Apesar dela ser meio chata no começo, eu gostei da forma como ela se desenvolveu muito bem. além disso, além de ser cientista e tal, ela é meio que... Ela tem uns dotes meio de médico, né? Então ela acaba cuidando bastante do Barry depois que ele se torna o Flash e tal. E vira uma da equipe, da staff de apoio do cara lá na... Quando ele vira um super-herói. É porque todo super-herói tem que ter uma equipe de apoio por trás, né? Todos eles precisam de pessoas falando na orelha dele. Eu só espero que não seja igual o Arrow e todo mundo vira super-herói, né? Mas enfim. Mas vai ser. É. Não, esse realmente, se tudo correr pelos nomes e os personagens que eles vão conhecer, né? Vai ser. Vai ser. Vai ser. Só o pobre Joe West que vai continuar sempre eles, só o policial. Eles já entraram lá pra isso, né? Tipo, era assim, então. Vamos colocar ele aqui, porque se a série der certo, a gente já tem tal personagem. A princípio fica como uma referência. Sim. Né? Se a série for pra frente, a gente evolui isso. Eles somente botaram, Joe será apenas. Eles botaram até a máscara do Magneto lá no Arrow. O que eles não podem fazer com o policial? Caraca. Mas enfim. A Kathleen, acho que eu já falei bastante dela, né? Não tem muito o que falar. Mas tem mais alguma coisa pra falar dela? Fora a Kathleen, na equipe dos laboratórios de Stars, a gente tem o Cisco Ramon, né? Que não basta só ter o Barry de nerd. Né? Tem que ter alguém que é mais nerd do que o Barry. Tem que ter a cota latina no seriado. E tem que ter a cota latina no seriado. Exatamente. Pô. Então, tipo, o Cisco, ele é mais um do laboratório, né? Só que ele mexe mais com equipamentos. Então ele é o cara que vai trazer os equipamentos high-techs, né? Então ele que desenvolveu o traje, que ele desenvolveu o mecanismo de comunicação entre eles. E ele também faz mais uma referência nos quadrinhos, né? Que seria o Vibro, não Vibro, sei como que se pronuncia. Vibro, eu prefiro falar Vibro, eu acho mais legal. Inglês Vibe é bem mais legal. Porque ele dança break e tal, ele fala que ele tem a vibe. É mais engraçado em inglês. Entendi. Mas ele e o Vibro, ele é um herói que tem, ele consegue mexer com ondas, né? Ele tem poderes de onda. E aí ele é um dos caras que consegue ver entre as realidades paralelas. Ele consegue vibrar entre as realidades. E ele é um contraponto, porque é o mesmo. Porque assim, enquanto ele é totalmente inconsequente, a Caitlyn é um pouco mais pé no chão, apesar daquilo ser uma loucura foda. Mas os dois fazem. Eu acho que os dois fazem uma dupla fantástica, cara. Sim. Tipo, um complementa muito bem o outro. Sabe o que que é? É uma dupla que você não shippa. Entendeu? Eles não são um casal. Eles não são um casal, você não consegue shippar os dois. Não são parentes. E eles se completam bem, sabe? É interessante, eu achei muito legal a dupla. E isso, a questão de ser parente, já vi muita gente shippando parente, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cara. Tá errado, aí, velho, tá errado. Não falei que tá certo, mas eu já vi. Não é o Barry que tá tentando pegar a irmã a série inteira? Não é esse plot? Mas enfim. Mas o que eu gosto no Cisco é o fato de que ele é aquele nerd que é, tipo, a família dele meio que abandonou ele pelo fato dele ser nerd, né? Porque acho a vida, o que ele escolheu pra vida não tem futuro e tal. Muitas pessoas se identificando aí. Tipo, o cara é mega inteligente. Não, não tô me identificando porque eu não sei. Não, tô falando você. Tô falando realmente que tem muitas pessoas se identificando. Eu acho que falta mais umas 2 ou 3 semanas pra alcançar a inteligência dele. Mas... Nossa, desculpa. 2 ou 3. Tudo vai variar dependendo da temperatura só. É, depende da minha, e da minha vontade, né? É porque se dá muito calor, eu tenho preguiça de estudar. Imaginei. Mas eu acho legal o fato de você ter duas facetas nerds bem, bem diferentes no seriado. Porque você tem aí o nerd do Barry, que é o nerd mais... Tecnologia, estudo, ciência... Mas o nerd mais humano, vai, mais comum. E você tem o nerd do Ramon, que é totalmente diferente. Tipo, você não vê uma pessoa normal assim na rua, entendeu? Ah, mais ou menos. Não. Sei lá, hein, cara. Não é tão... Na verdade, você não percebe uma pessoa assim na rua. Tá, entendi. Eu consigo diferenciar os dois tipos de nerd fácil. Exatamente. Ih, lá vem. Ele o Barry, ele não usa camisetas de nerd e o Cisco usa. Exatamente. Entendeu? O Cisco é o cara da referência, ele vai sempre citar um filme. Exato. Ele é o cara que dá o nome é muito pros vilões. Ele usa a camiseta do Sheldon. E os nomes não são os nomes, assim, tipo, bonitos, né? Vamos concordar que são nomes bem, tipo... Então, são os nomes galhofa dos quadrinhos, exato. Sim, exato. O Cisco, ele é o bazingueiro, né, da parada. Praticamente. Isso. Mas eu curto ele. Mas não, melhor personagem. Tirando a Felicity. Tirando a Felicity. A Felicity é de outra série e ela ganha. Ganha em Demolidor também. Ganha, Felicity é o melhor personagem de Demolidor. Melhor personagem de Agents of S.H.I.E.L.D. Também. Acho que acabamos de fazer um fã-clube da Felicity. Próximo podcast, Felicity. Felicity, a vida e obra. Bom, a próxima personagem é a Iris West. Exatamente. A Iris, ou a Iris, que é interpretada pela Candice Payton, que tem muita coisa em série. Ela fez CSI, algumas coisas CSI, ela fez Grey's Anatomy, One Tree Hill, fez Heroes, fez uma porrada de coisa. Ela fez Heroes? Fez Heroes. Jesus amado. Mas ela... Se você fosse passar da segunda temporada de Heroes, olha, respeite. Parabéns, então. Eu tenho um apelido pra ela, na verdade. Ela é a Sonciane. A Sonciane? Por quê? Explique. Cara, a porra do Barry Allen é apaixonado por ela a porra da vida inteira. Ele nem dá vários tipo, dicas. Ele dá dica tipo todo dia e ela nunca percebeu. Ah, vai pro inferno. Ela, é ela muito percebeu, solta. Sim. Não, vai. Ela é associada. Mas era muito estranho. Eles eram tipo irmãos. Assim, é muito difícil. É uma friendzone, além da friendzone, né, cara? É uma. Eu não concordo com friendzone, eu não gosto do termo, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que ela é uma Sonciane, porque, cara, ela não percebe que o cara gosta dela, e ela começa a namorar com outro cara e, tipo, fala do outro cara pro cara que gosta dela. Porra, tipo, cara, isso daí é uma brecha. Isso não se faz, velho, isso não se faz. Ela nunca reparou na cara de cachorro triste que ele fazia, né, toda vez que ele falava. Toda vez que ela falava. Então, mas assim, ela é uma boa personagem também, não é ruim. Assim, vamos concordar, agora a gente tem que fazer também, eu tenho que fazer o Meia Culpa, assim, que realmente era difícil ela olhar pro Barry com paixão, quando realmente a gente tinha o Ed Kiki homem. Eu confesso que... vamos assim, né? Vamos separar os meninos dos homens, entendeu? Agora a Felicity perdeu vez. Não, é, assim... Não, ainda tô na Felicity, desculpa. Não, é que assim, a gente vai fazer o melhor casal, assim, sei lá, os melhores... Mas assim, que homem o senhor Ed, hein? Mas tudo bem, eu entendo o lado dela, entendeu? A escolha dela foi uma escolha... Uma questão de valores. Me estranhou. Cara, que questão de valores? Você tá, tipo, chipando os irmãos, entendeu? Então você tá muito errado. Não, eu não tô chipando os irmãos. Por mim, eles não tinham que ficar junto, não. Eu falei que tinha que ficar com a Felicity, tá certo. Tinha que ficar feliz. Tá certo. Mas os valores que eu falei foram outros, mas enfim, deixa aqui. Ah, entendi. Bom, entendi. A Iris, ela é filha do Joe West, ela é uma repórter. E ela realmente é a última a saber de tudo. Todo mundo descobre. Cara, todo mundo marido descobre a identidade. Ela é Barry Allen antes dela. Ela é a trouxa. Cara, todo mundo. Como eu disse, associante. Não precisava seguir a linha exatamente dos quadrinhos, bonitinho e tal, mas ainda assim, eu acho que seria muito mais interessante que ela fosse muito mais, como que eu vou explicar, uma Lois Lane do quadrinho, sabe? Tipo, mais um nível assim, mais, tipo, uma pessoa muito mais independente. Mais ativa muito, também, né? Então, muito, tipo, ela é muito indecisa pra tudo, entende? É. Tipo, ela é muito menosprezada na série. E eu realmente acho ela, tipo, uma bosta de personagem. Mas... Você concorda em trocar a Felicity por ela? Nossa, tá aí, ó, aprendam com a Felicity, por favor, então. Ó, a Felicity é independente, a Felicity já foi porra louca na vida, já entendeu? Ela fala as verdades, a Felicity fala as verdades. Então, a Felicity é o exemplo de personagem, basicamente, assim, sabe? A Iris West é muito... Até a... Ah, esqueci o nome dela agora, vocês acabaram de falar. A Nevasca. A Caitlyn. A Caitlyn, ela é meio assim, tipo, meio inocente. Mas ainda assim, ela é muito mais ativa do que mais a... voz, né? Ela se posiciona. Ela é meio, minha vida é uma merda, né? Tipo, minha vida é uma merda. Vou fazer meu trabalho, ela, tipo, mas minha vida é uma merda. Então. Ela passou por um trauma. Né, razoavelmente, tipo, foi difícil pra caramba, então é até compreensível algumas atitudes dela. Mas a Iris West é muito, tipo, nossa, não dá, cara. Ela é muito, ela seguindo com o blog, porque, enfim, ela abre um blog porque ela quer falar sobre quer que o mundo conheça o Flash, porque ele faz o bem e ele não quer, tipo, se mostrar a princípio pra mídia, né? Tipo, ele quer fazer tudo ali na escondidinho e tals. E ela quer falar pra todo mundo, e sabe, até os diálogos dela são muito forçados, são muito... Ai, toda vez que é uma cena dela, eu, tipo, ai, muda. Adianta. Sabe, vamos lá. Mas, ah... Vida que segue. É, então. Assim, personagem ela é fraca. Ela é colocada como... E aí os caras da série erraram, porque eles botaram a Felicity pra aparecer. Ela já tava ruim, entendeu? Tipo, já tava ruim, aí apareceu a Felicity, tipo, acabou a série, quem liga pra série, né? Cadê Felicity? Só porque eu tava pegando o pai do vilão lá, o avô do vilão, mas... Spoilers, eu corto aí. Spoiler. Mas o ponto é assim, a Iris ela é colocada como... ela é uma ferramenta de preocupação, tanto do Joe quanto do Barry, muitas vezes, né? Eles se preocupam com ela não pode saber, vão machucar a minha família, vão machucar as pessoas que eu amo. E, entre aspas, quando é dado a oportunidade dela mudar isso e falar, não, olha só, eu quero estar nisso também, eu quero brigar, eu quero, ela não consegue fazer, entendeu? Ela fica indecisa, aí ela chora, aí ela vai embora, aí ela, entendeu? Quer acabar casamento. E você fala, putz, nesse ponto agora, como? Podia ser um pouquinho, sabe? Né? Um pouquinho mais, né? Não precisava, apesar de... Eu acho que ela tinha que ser mais tapa na cara, ela é muito... tapinha de amor não dói, ela tinha que ser mais tapa na cara, entendeu? Se ela fosse um pouco mais ativa, até a relação dela no trabalho, né? Porque a princípio na série ela é apenas. Ela trabalha na cafeteria de sempre. Da única, né? Na cafeteria The Flash. É o nome da cafeteria. É a Rachel quando trabalhou no setor. Isso, exato. E depois ela consegue uma vaga de jornalista, né? Então, até se impondo no próprio trabalho. Ela, tipo, não tem voz ativa, sabe? Ela é só mais uma pessoinha ali pra, tipo, cumprir um papel, sabe? Aquela então... que foi namorada do Vera é muito mais legal que ela. Sim. Eu esqueci. Aliás, só fugindo do assunto um pouquinho, uma coisa que me incomoda... eu não sei como que é nos Estados Unidos, porque eu nunca morei lá, mas essa parada de você ir no trabalho da pessoa e beijar a pessoa no meio do serviço da pessoa... nunca será. Então, assim, se eu fosse chefe, eu mandava todo mundo embora, na boa. Sim. Então, assim, a gente, quando a gente fala de um jornal, uma coisa mais descolada, né, tudo bem, agora na porra da polícia... O maluco tá levando bandido, prendendo os caras, e tá lá ela sentada na cadeira do cara, mexendo no computador dele. Cara, mas isso não é só no Flash, não. Isso acontece em um monte de outras séries. Mas isso aí, não cabe na minha cabeça. Mas isso aí é falta de respeito do senhor do Sr. Tony lá, porque o chefe de polícia nunca levou o namorado dele pra ficar fazendo essas coisas lá no tempo se ele respeitava o ambiente de trabalho. Pior que é verdade. O chefe de polícia era o cara mais respeitável. Não, assim, aí eu vou ter que fazer um ponto também, mas na verdade acho que isso é um problema da cidade deles. Porque assim, vocês repararam que lá todo mundo entra em todos os lugares? Assim, independente de autorização, se pode, se não pode. Não precisa de nada, só vou lá e pronto. Não, a delegacia, todo mundo entra, vai na mesa dos policiais, na carceragem, briga. O próprio Star Labs também não tem um drone de segurança. Todo mundo entrou naquela desgraça. Um problema grave, o laboratório do Barry, como que você bota qualquer pessoa dentro de um laboratório? De um cientista forense? Do nada, a Iris entrou lá no laboratório, tá ligado? Não, aí a Iris, ele é amiga. Aí tem hora que aparece o Capitão Frio lá, opa, tudo bom? Ninguém viu, não tocou um alarme, entendeu? Caraca, é o pior. Sério, eu acho que eles têm esse problema de segurança. Acho que deve ser uma cidade muito segura. Ninguém se liga com alarme, ninguém tranca a porta. Muito segura. Ninguém se não tranca fosse a porta. Entendeu? Na própria casa do Joe. Todo mundo entra na casa do Joe toda hora. Porra, falei, gente, né? Pede licença, bate na porta, toca a campainha. Tranca, cara. Você já ouviu falar de trancar a porta? Entra lá. Aí ele só descobre, porque não descobre não só por isso, mas tipo, ele tá lá sendo tratado, entra aí eles. Então você é o Flash. Caceta! Ô segurança! Vocês estão assim, um ano tentando esconder a porra da identidade do cara. No laboratório entra qualquer um, né, cara? Que zona. Aí eles soltam o vilão, em vez de vendar o vilão, não, mostra o caminho pro vilão. Não, embora, realmente, aí que tá. A porra do laboratório Stars não tem segurança nenhuma. Aí eles inventam de fazer a porra da prisão aonde? dentro do laboratório e eles não vendam ninguém. Ah, tá aqui o caminho pra nossa sede, barra base, barra onde nós sempre ficamos. E acessa nós, as pessoas que não, a gente... Não, e cara, os cientistas fazem uma porra de uma prisão... totalmente ilegal e a polícia deixa. Tá bom, pode deixar. É claro, eles não têm o que fazer com os caras, mas tipo, pode deixar aí de boa, não vou falar pra ninguém. Você sabe o que é uma coisa que me incomoda mais também? É que nesse universo da série da DC, ninguém sabe guardar segredo, né? Porque o segredo do Barry chega na cidade do Barry, todo mundo descobre. A não. Namorada descobre a Felicity, o namorado da Felicity. Só faltou o pai da coitada da menina lá, o policial, que também é outro coitado que só sofre na série do Arrow, o pai da Laurel lá. Pô, podia ter uma série sabe. Só dos policiais, né? Dos pais policiais. É. Cop Fathers é o nome da série, é os dois. Tipo Gotham. Tipo Gotham, né? Toma essa. Mas já que você começou a falar do Ed Town, cabeça, continua. Então, e aí nós temos o policial bonitão, né, o colírio da série... Que é o grande colírio dessa série. Que é o Ed Town, interpretado pelo Rick Cosnett. Que ele é outro policial da cidade Central City, parceiro do Joe. E acaba virando o namorado da Iris, né? O Barry dorme, a Iris tá solteira, ele acorda, a menina tá quase casando com o cara. O que aconteceu? Nove meses. Que foram esses 9 meses, né, cara? Sempre aquela gravidona, podia estar grávida. Era exatamente isso que eu tava querendo referenciar, tá ligado? 9 meses. Ele acorda, ela tem um filho. E ele acaba sendo também aí, dentro dessa parte mais social, inicialmente, ele acaba sendo uma. Esse trio Barry, Iris e o Ed fica uma coisa meio estranha, uma coisa meio, né? Quem fica com quem? Quem vai ficar com Lucy, entendeu? E aí. Aí eu falo que foi o primeiro chip que eu fiz na série. Que era o Barry e o Ed. Barry e o Ed, claro. E o Ed. foi o primeiro chip que eu fiz na série. Que foi, porque eu tenho essa mania de ficar chipando as pessoas. E aí eu chipei o Barry e o Ed. Foi o primeiro, assim, que eu fiz na série. Acho que o único, na verdade. Não, eu chipei o Joe West e o Harrison Wells também. Porra. Melhor casal. Mas, o oficial e o cadeirante. Tá tudo bem. Boa chip esse, hein? Bom, já que eu já falei do Joe West, o próximo personagem é o Joe West, que é basicamente o pai da Iris West e o pai adotivo do Barry Allen. Ele é um policial, ele não chega a ser chefe de polícia, mas ele é acima de um cop, sabe? Exatamente. Porque ele é um pouquinho mais que um cop. Então, ele é um cara que vive querendo proteger a Iris de qualquer forma. E ele trabalha com o Barry Allen diretamente, porque um é policial, o outro é cientista que vai lá nos crimes e tal, o perito. Então eles estão sempre juntos e eles têm uma relação de pai e filho mesmo, né? É bem legal a relação dos dois. Sim. É, porque... Ficou bem construído. Quantos anos mais ou menos o Barry tinha quando ele foi morar com o São 15 mas... anos. São 15 anos entre a noite do assassinato e a explosão do... 15 do, anos é coisa pra caralho, velho. Né, explosão do LHC. Então, e eu achei ele bem legal, ó, que eles construíram bem a relação de pai e filho dos dois, que você meio que vê... Você compra essa relação. Exatamente, você compra. Não é uma parada forçada, e eu achei bem legal, eu curti pra caramba. Ele, como eu disse, ele tem a longa carreira sendo policial, então ele interpretou um bom policial, assim, eu acho que ele consegue passar esse sentimento, e realmente, assim, eu fico com dó dele. Porque você fala, meu, coitado desse cara, onde é que ele foi se meter? Onde que criança que ele foi adotar? Entendeu? Tanta criança no mundo. Precisa de pai. Tanta criança, ele foi adotar criança problemática que ganha poder. Entendeu? Ganha poder. É. Bom, pelo menos ele adotou a criança que ganha poder e usa pro bem, né? Porque tem a criança ali que usa pro mal. Então ele foi bem. Mas ele podia ficar rico se fosse a criança do mal. Se fosse a criança que roubasse banco, ele ainda ficava rico. Mas a única coisa que o Jesse L. Martin não sabe fazer com o policial é chorar. Eu me incomodava muito com as cenas que ele chora, de dor, alguma coisa assim, é muito estranho. Vocês já repararam? Vocês incomodou vocês verdade, ou não? É uma coisa muito caricata, tipo, eles mostrando todos os dentes, você fala, meu, menos. Mas entendeu? Ó, eu vou te falar uma coisa, tem uma peça que virou um filme e ele participa da Broadway, como eu citei antes, que ele veio da Broadway, que ele chora muito bem, eu acho que não era o momento, assim, sabe? Ele não conseguiu. Ou, é claro, o cara tava mais velho, ele era bem novo quando ele fez esse filme. Sim. Então, tipo, querendo ou não, vai que, né, sei lá. Mas realmente da série foi um ponto que me incomodou também. Mas, no fim das contas, acho que compensa, o cara atua bem, o resto é bem bacana. Então, tipo, dá pra relevar, sabe? É, eu acho que toda a relação deles foi muito bem construída, né? Ficou bem bacana. E eu gostei do personagem dele, eu não achei ruim. Eu acho que ele acrescenta bastante, ele é um pouco a bússola moral do ponto de policial, e ele é o cara que sempre tá com o pé atrás, então ele sempre, né, fica aí esperando pra ver, pô, será que vai acontecer? Quem que é esse cara na cadeira de roda? Eu não confio em cadeirante, né? Preconceito, olha... Então. Eu não confio em cadeirante. Não confio, esse cara tá fazendo de coitadinho demais aí. Tá. Então, próximo personagem, agora vamos falar de um vilãozinho, um dos vilões que mais, assim, chamaram a atenção no começo da série, né? Que é o Leonard Snart, interpretado pelo... Puta, eu vou errar o nome dele, mas... Wentworth... É o Prison Breaker. The Prison Breaker. The Prison Breaker. E uma coisa que eu quero falar aqui, cara, eles reviveram uma porrada... Eles pegaram o elenco do Prison Break e falaram, vocês que estão aí sem fazer nada? Não é que tal? Já fugiram da prisão. A gente tá precisando de uns vilão aqui sem muita importância, né? Vamos pegar uma galera. O único que foi mais importante foi ele, porque ele voltou, né? E virou... Bom, não vou dar spoiler. Enfim. O Leonard Snart, ele é um dos vilões, assim, que acho que o pessoal mais gostou na série, né? Porque... Embora ele não seja o vilão principal, é um dos vilões que chamou a atenção. Ele é o Capitão Frio, já dando um leve spoilerzinho assim, né? Mas eu acho que sem muita coisa. Então... Eu não acho que seja spoiler, porque quando o cara aparece, ele já se torna o Capitão Frio automaticamente, entendeu? E uma coisa legal também que eu gosto de falar, ele deu o próprio nome, de vez do... E o Cisco não gostou da ideia, não. O Cisco... tipo, roubou meu brilho. Mas peraí, eu sou o cara que dou nome, tá ligado? Essa parada do Cisco dar o nome pras coisas, eu achei muito legal, ele dá o nome pra tudo. É porque, assim, isso é um ponto que, assim, é obscuro porque é uma coisa muito antiga, mas, assim, quem dá os nomes desses vilões, entendeu? É porque normalmente, se você vê bem, eles não usam muito, assim, vilões com nomes malucos em adaptações. Né, de quadrinhos. É raro eles usarem um vilão com nome maluco, que nem o Capitão Frio. Porque e a galeria do Flash tem todos esses nomes meio malucos, assim, bem galhofas, né? Do Capitão Frio. O Mestre. É que não teve, eu acho, o Mestre dos Espelhos, Capitão Boomerang, né? Todos esses. Patinadora Dourada. Toda a galeria de vilões do Flash, ela é bem assim, galhofona nesse sentido. Porque muitos deles nem têm superpoderes, né? Então, eles precisavam de um cara pra fazer isso. Eu achei bem divertido, porque você fica, puta, como que vai ser o nome dele? Aí, eu não sei, mas eu tenho a mania de quando ele fala o codinome aí do vilão ou do mocinho. Você vai pesquisar. Eu vou pesquisar pra ver, aí com eu tomo certeza. Spoiler. Aí eu tomo spoiler. mas eu gosto de fazer isso. Mesmo assim, eu continuo fazendo isso. É divertido. É legal, é bem legal, bacana. Eu também curto. E o Capitão Frio, ele é um personagem que sempre é um contraponto, assim, do Barry. Ele costuma ser, entre aspas, aí, dos Rogues, né, da galera, dos vilões, desses vilões menos superpoderosos, ele sempre foi o líder desses caras, o Capitão Frio nos quadrinhos. Eu acho que, assim, foi interessante ele, assim, como vilão, porque... Agora eu acho que é um spoilerzinho mesmo, ele é o único que, assim, não é logo de cara preso pela equipe, entendeu? Uhum. Tem uma continuidade, não é que nem... Ele é o que aparece mais vezes, assim, desses vilões que ele prende e solta, ele é o que mais aparece. Eu achei bacana, assim, eles darem um enfoque pra um dos vilões, mesmo não sendo o vilão principal da série, entendeu? E não só isso, ele conseguiu conquistar o público, né? Tanto que ele vai voltar. Ele vai participar do spin-off lá, o Heroes, Heroes of Tomorrow. Heroes of Tomorrow. E agora ele vai voltar. Outro spoiler, agora ele vai voltar meio que herói, né? Não é herói exatamente, mas também não é vilão. Porque nos quadrinhos ele tem um pouco dessa área cinza também. Ele até fez parte da Liga da Justiça recentemente, nos 952. Sim. A única coisa que eu não comprei é que, assim, no geral, aí eu preciso fazer um pequeno disclaimer, no geral, eu gostei da ideia estética da série. A roupa do Flash funcionou, as caracterizações, tirando a dele. Que aquela parada dele usando aquela gola felpuda 24 horas com aquela jaqueta não colou. Assim, aquilo é meio ridículo. Mas, é, meio... mas você tá falando isso porque você mora numa porra de um país tropical. Você cara, mora... ele fica usando aquela parada sem motivo. Me dá só agonia, por... né? Tipo, meu Deus, tira isso, por favor. É, então, e assim, tipo, sério, você precisa usar isso todo tempo, assim, você tá com frio sempre. Ah, mas, vai... cara, ele é um vilão galhofão, né? Tipo... Não, ele é, mas é que os outros são galhofa, mas eles são um pouco, assim, ou ele é galhofa do sentido, cara, ele tá usando uma, sei lá, uma roupa de látex vermelha quase, e aí você aceita porque é super-herói. Esse não, ele só é, tipo, fora de moda. Uma coisa assim, ele pegou a jaqueta da C&A de inverno e tá usando o ano inteiro, entendeu? Mas eu não falo isso que eu compro na C&A, cara, fiquei bom. Não tô... C&A, não nos processe. Não tô diminuindo a C&A, pode ser qualquer loja de roupa, mas assim, ele pegou a jaqueta de frio com aquela... paradinha felpuda e tá usando pra sempre. Entendeu? Eu falo da Riachuelo também, porque eu também compro lá. E a Renner e sei lá. Se compra a Marisa, não. Renner eu não curto. Não, então pode ser a Renner. Então ele comprou a jaqueta dele na Renner, né? Feita por crianças chinesas, e aí ele usa aquela parada pra cima e pra baixo. Foi o único que me incomodou um pouquinho, assim, na caracterização geral. Mas é só mimimi meu. Que achei fora de moda, assim, achei demodê. É, realmente não é um negócio que agrada quando você olha, mas eu achei que tá bem caracterizado, porque esse vilão especificamente, pra mim, ele é bem, bem ridículo, assim, no sentido fisicamente, assim, sabe? Tipo, a roupa dele, enfim, mas... Isso mostra como realmente a parada desenhada funciona. Você, os seus, né, o seu, como que chama? A suspensão de descrença vai lá em cima, né? Quando coloca na realidade, você fala, meu, esse cara seria ridículo na vida real, né? Ele seria realmente uma piada por todo lugar que ele passasse. Inclusive, já fica aqui até uma pequena indicação, a Panini lançou um encadernado com essa fase dos Novos 52, né, do Francis Manapul. E que é bem, bem divertida e dá pra você, tipo, se você nunca leu nada e só assistiu a série, ou vai começar pela série, ou quer começar a ler alguma coisa antes de ver a série, vale ler isso daí. Inclusive, um dos vilões ali da HQ é o Capitão Frio. E, tipo, na HQ funciona muito bem. Tipo, você passa assim, meu, dane-se, entendeu? Tá ali, tá funcionando e acabou. Agora, quando eles colocam pra realidade, é realmente... E olha que ele nem utiliza todas as cores que a roupa do Capitão Frio realmente tem. Lá é um azul bem mais claro, um oclão. Exato. Então, tipo, tá... Assim, não é a melhor coisa que eu já vi, mas também... Aceitei, não sei se vocês olharam a roupa que ele aparece no pôster lá do Legends of Tomorrow lá. É bem mais. Bem menos chamativa do que a roupa do Flash. Acho que deram uma melhorada aí no visual. Eles devem. Ainda mais agora que ele vai ganhar aí um destaque, ele vai. Provavelmente a cena dos outros. Eu acho que vai, ele e a Canário Branco lá vão ser os protagonistas, né? Eu acho, não sei. Essa é outra que não desce também. Então, não desce mais. Não desce. Essa é outra também. Mas, né? Ok, né? Mas eu ainda acho que a Laura de Canário Negro é pior do que a primeira. Mas, não, cara, ela é realmente assim... Nossa, cara. Mas... E ela dando em cima do Cisco. Que coisa feia, entendeu? Chavecando o Cisco pra ganhar tecnologia. Mas eu achei engraçadinho a foto no final, vai. Tipo, deu uma zoada. É engraçado o fato dele, tipo, a parada dele querer uma foto com ela vestida de... Mas achei engraçado, vai. Eu só achei que ela se aproveitou do pobre Cisco. Entendeu? Mas óbvio, era o foco dela, enfim. Bom, o próximo personagem é o bonzinho, sim. É o Dr. Harrison Wells. Ele é o líder do Star Labs. Uhum. E um super, hiper, ultra, mega cientista. Responsável, inclusive, pelo acelerador de partículas. O Harrison Wells, interpretado pelo Tom Cavanagh. Eu não sei como se pronuncia o nome. Cara, deve ser isso. Acredita. Pois é. Um nome muito científico. Exatamente, o acelerador de partículas que... esse mesmo acidente que faz com que o Barry Allen ganhe poderes e fique super rápido e tudo mais, deixa o Dr. Harrison Wells na cadeira de rodas. Coitado. coitado. Eu realmente espero que tenham várias rampas nesse laboratório, né? ele adaptou, provavelmente, depois, muito, muito rapidamente, assim, pediu pro Flash adaptar. E ele continua com a sua ciência e com as suas pesquisas e tudo mais, inclusive, coitado, porque essa questão do acelerador de partícula cai numa questão até política na série, assim, de, tipo, as pessoas culparem ele e meio que desacreditarem dele como cientista a partir daí. Então tem toda essa questão, esse dilema do próprio personagem, de meio que reconquistar o seu papel e a sua... como que eu vou dizer? O seu status, né? Porque, querendo ou não, o cara tinha um status muito grande. É, o Barry era fã dele, né? Como cientista. Exato, exato. E inclusive, ele, junto com esses outros personagens que já foram falados, ele que ajuda o Barry Allen a descobrir exatamente as suas limitações de poderes, e ele que é basicamente o líder da equipe que fica assim por trás do herói, ajudando ele a combater o crime, enfim, a solucionar diversos problemas. E a grande questão do Flash num contexto geral é justamente essa ciência por trás que está envolvendo todos esses personagens. Não só o Flash, que já tinha essa... O Flash não, o Barry Allen, que já tinha essa tendência assim, cientista, mas toda a ciência meio que toma conta da série em determinados momentos. Inclusive, é basicamente assim, né? O poder dele é meio que puramente científico, né? É isso. Óbvio que, né, a gente não consegue fazer isso agora, assim, vamos lá. Dar um erro no acelerador de partículas, mas todas as justificativas que envolve poder e solução de prender tal vilão e tudo mais, vai tudo pra esse lado científico. E aí o Harrison Wells tá, tipo, exatamente por trás de tudo isso, e é um personagem extremamente importante nessa questão específica. E ele tem também essa responsabilidade de capturar os meta-humanos que ele ajudou a criar, porque, né, o acidente criou também os super-vilões, exatamente. Não só o super-herói. Então ele meio que tem essa dívida de também quero capturar todos eles, né, e quem sabe ajudá-los e tal. Inclusive, eu acho que também é um dos melhores atores, o ator, né, o Tom, um dos melhores atores da série. Eu também gostei bastante da atuação dele, mas eu acho que ele tem um problema. Ele tem um tique, na verdade. Se eu não reparei, agora eu vou reparar pra toda, você. Toda a cena que ele faz, ele dá uma olhadinha pro lado como se não fosse com ele. Ele faz a egípcia. A egípcia! Então, nossa, eu reparei isso no começo, tipo, toda hora, toda a cena dele eu reparava nisso. Ele nossa, é bom, ele não mundo, é ruim. Todo mundo que me perguntar agora, quem é o Harrison Wells? Ele é o cara que faz a egípcia. Melhor significado. Ele dá aquela olhadinha pro lado e, tipo, fala que não é com ele, sabe? Eu notei isso, sim, na série e... Eu, assim, interpretei como se fosse uma coisa do personagem, não do ator, sabe? Não, tipo, sim. Até por conta do decorrer, assim, da história do personagem na série, que eu não vou falar porque é spoiler, mas meio que na minha cabeça as pecinhas se encaixaram com relação a determinadas ações e a maneira dele de reagir a certas coisas, sabe? Então, tipo, envolvendo esse tiquezinho, assim, de... Fazer a egípcia. Ele, acho que talvez aí o papel de maior relevância, dá pra colocar assim dentro, principalmente de televisão, é que ele fez vários episódios de Scrubs. Ele foi um personagem recorrente, acho que ele apareceu da segunda até a oitava temporada, ele apareceu pelo menos uma vez, eu acho. Ele fez Seco Colmeia. Ele foi o guarda florestal do filme do Seco Colmeia. Sim, né, todos têm seus dias ruins. Eu não sei se é tão ruim assim, vai. Ganhou dinheiro pra fazer, com certeza, entendeu? Mas não é o mais duvido que seja um personagem que ele concorreu ao Oscar por ter feito, entendeu? Que ele fala, agora que eu levo meu Oscar. Provavelmente ele não deve falar assim com gosto, tá ligado? Tipo, porra, eu fiz o policial do Zé Comé, velho. É, o guarda florestal. E eu gostei realmente da atuação dele, ele te seduz tirando óculos várias vezes, ele dá uma seduzida na galera. Eu gosto, eu acho que ele interpretou assim muito bem. Eu acho que um dos melhores. Não, eu também atores. Curti, não. Eu gostei bastante dele também. Mas é que eu reparei nesse tique da Jika. Isso marca. Cara, eu vou procurar. Eu vou procurar. Que eu não reparei. É, então. Você repara uma vez, pra sempre aquilo vai. Já depois... é, entendeu? Ele faz isso toda Sim. hora. Mas é, Sim. mas eu gostei pra caramba dele também. É, então, e eu acho que o mais bacana dele, sem também revelar nenhum spoiler, mas é que ele conseguiu fazer o papel dele. Sim. Entende? Entendam isso, vai lá, assiste que você vai conseguir entender essa minha frase, entendeu? Em algum momento você vai entender. What? Né? Em algum momento você vai ter um momento que você fala, que... Cara, eu fiquei bolado, uma cena dele eu fiquei muito bolado que eu quase parei de assistir. Mas depois eu falo. Eu acho que é a cena que ele tocou o coração do Cisco. Não. Essa foi tensa também, mas foi outra. Tá. Quando ele tocou o coração do Cisco foi muito triste. Quando ele tocou. Flash, é assim, The Flash. É assim, ó, o The Flash. O The Flash. E a mão que treme. A mão que treme. A mão chega até a tremer. É, mas dá pra dizer que o Harrison Wells é um personagem que toca o coração, né, dos outros, pessoas. Com a sua forma de agir. Olha as piadinhas. Eu lembro que no Demolidor o Cabeça falou que teve russo que perdeu a cabeça, né? Agora nesse ele fala isso. Tá. cara. Fica aí a referência, né? Pra quem assistiu. Capitão e caça a referência. É, eu peguei a referência. I understood the reference. Ainda aguardando a referência. Olha o Capitão América presente em todos. Melhor. Sério, esse é um dos melhores memes da atualidade, é o da referência. E as ele suas vale versões. Pra tudo, né? Tipo, é o meme, sei lá, universal. É porque hoje tudo é referência, né? Sim. Então, eu gosto. Bom, agora que já apresentamos todos os personagens para a galera, vamos dar uma visão geral, sem spoilers, para... A Felicity não é da série, gente. Eu queria também, assim, eu queria. Tá na ponta, tá até com o coraçãozinho. A Dulce é que tá esperando é era Felicity a parte mais... confirmado na temporada 2 de Flash pra sempre. A Felicity, ela participa de 2 episódios, ou 3, se eu não me engano, só. Mas ela, a participação dela é, tipo, inesquecível, entendeu? Tanto que eu fui assistir Arrow por causa dela. Eu acho divertidíssimo ter uma cena dela que é muito boa quando ela tá lá no... Num dos episódios que ela aparece, ela tá enfrentando, aspas, uma outra mulher hacker, né? Aí ela começa a xingar a mulher, aí ela termina, levanta, drop the mic. Ela tipo como se fosse um rapper. Aí ela, mas não literalmente, porque eu nem tenho um microfone. Então, é porque é legal que assim, ela fala besteira, depois ela conserta enquanto ela pensa, né? E na cena tá lá o Harrison Wells olhando pra ela, tipo, meu, qual que é o seu problema? por que você é assim, entendeu? Mas era muito engraçada, cara, ela é muito boa. Mas como o podcast não é sobre a Felicity ainda... Ainda, é. Vamos dar a nossa visão geral sobre a série, sem spoilers ainda, pra galera que não assistiu a série. Eu acho que dentro das limitações dessas séries que tem que ser episódicas e cada episódio ter uma historinha dentro e tem um vilão da semana, ele tem que prender e se fechar, eu acho que ele conseguiu muito bem, além de fazer isso, ele conseguiu te dar uma trama muito legal por trás. A gente não entrou nela a fundo porque tem um pouco, né, tem um pouco do spoiler aí, mas... todo esse plot dele tentando descobrir quem que matou a mãe dele e como que aconteceu e eles redescobrindo algumas pistas e você revendo algumas cenas que você já viu de outra forma, é tudo muito legal, é uma trama que te prende, os personagens são bons, você quer entender a evolução deles e como que eles vão se relacionar, entendeu? Acho que eles conseguiram acertar muito bem nesse clima, nas dúvidas que o herói tem quando ele tá se tornando ainda o herói, se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado. Fora que ela consegue contextualizar muito bem a parte quadrinho, então ela é muito respeitosa com o herói, mas sem ser também um material único exclusivamente de fã. Ai, tem que ser exato, não é assim uma cópia do quadrinho, mas ele usou o exemplo de uma forma, os exemplos não, mas ele usou as histórias, os personagens de uma forma muito respeitável, de uma forma inteligente, colocou referência pra quem não conhece, colocou referência pra quem conhece, então, colocou, né? Referência pro Capitão América. Nossa, cara. Voltando. Né? O Capitão América chorou agora. E, então, assim, eu acho que ele se fecha muito bem e eu quero muito a segunda temporada. Tem tudo pra ser muito bom, até pelos teasers que estão saindo, né? Pelos pequenos vídeos e imagens. Tem tudo pra ser uma série ainda maior, com um contexto do universo do Flash que é tão amplo e tão profundo, toda essa questão que vai envolver o que é a força de aceleração, o que é viagem no tempo que vai ter na série, o que é passado, o que é a velocidade realmente, quem ele é, quem são os vilões. Então, tudo isso ainda tem muito chão e eu tenho mais confiança assim, nessa equipe, que eles vão fazer um trabalho bom, e eu recomendo que vocês assistam, porque é uma das boas séries de super-herói que a gente tem hoje. Não... Opa, desculpa. Não pode falar. Agora vai. Agora vai você, pá. Começou? Então, não tem muito o que acrescentar do que o Cabeça disse. Acho que ele conseguiu resumir bem o que é a série. Pois é, olha. Entendeu? É o mínimo que eu espero de um quase advogado. Mais que não sei o quê. Mas assim, eu acho assim que, tipo, o que. Eu vou levantar alguns pontos que mais me pegou, que Flash conseguiu me pegar de verdade, foi essa questão de evoluir junto com o personagem, não trazer algum personagem que já tá no mundinho dele, ali inserido, e tipo, você só vai acompanhando meio perdido e ele só vai te jogando de lá pra cá, de cá pra lá, e tipo, isso não acontece em Flash. Por mais que tenha aquele esquema de vilão da semana, eu acho que eu senti da melhor forma possível, da forma mais sutil possível, sabe? Por mais que tenha um plotzinho que abre e fecha em cada episódio, isso não é tão incômodo quanto em outras séries. Arrow. E ele é tipo assim, não chega a ser o ideal, que é um Demolidor, porque não tem essa questão de ser de TV e de ter que depender do público e tudo mais. Mas ainda assim eles conseguiram criar de uma forma que não incomoda e que não é maçante, que não fica ali, sabe, tipo, ai, massacrando o personagem daquela maneira, inventando o plot, sabe? Foi uma temporada muito bem pensada, ela teve começo, meio e fim, e foi pra isso que ela veio. Contanto que essa trama que existe por trás, ela vai seguindo passo a passo de uma forma, tipo, bem coesa, sabe? Você não vê falhas no meio do caminho de, tipo, ah, eles acharam que a série ia ser uma bosta e foi sucesso, e aí agora, a partir daqui, eles estão melhorando, sabe? Você vê algumas partes técnicas evoluindo, alguns atores trabalhando, sendo melhores trabalhados e tudo mais, que isso é natural de série de TV, principalmente do canal CW, né? Que é uma série muito. É um canal muito mais de família. Não é um canal assim de tipo HBO, não, mas, sabe? É HBO, exatamente. É um canal muito mais de séries assim, mais pra a família sentar no sofá, tá tipo jantando, passou, zapiou ali no canal, parou e se interessou, entende? Então o Flash, eu acho que ele conseguiu atingir esse público que tá zapeando e que viu um episódio, achou interessante, por vezes até se interessou em acompanhar a série inteira, e foi muito bem visto com relação ao fã de quadrinho, porque ele trouxe muita referência bem bacana de Ponto de Ignição e por aí vai, tipo, de sagas bacanas do Flash que eu consegui enxergar ali, tipo, foi... É óbvio que não é um negócio extremamente fiel, que você vai falar, meu Deus, olha o meu gibi ali. Não, né, óbvio que não, são plataformas que se comunicam de maneira diferente. Mas ainda assim, ela consegue se comunicar com o fã de quadrinho, ela consegue se comunicar com o fã apenas de série de herói, e ela consegue se comunicar com o fã que não conhece nem quem é o Flash, que vai olhar ali e vai se interessar. E é isso. Assistam. Segunda temporada tá quase aí, expectativa gigantesca, porque olha, o último episódio dessa temporada de The Flash foi de... sei lá, explodir cabeças. E não, isso não é uma referência, porque não tem cabeças explodindo. Não é uma das minhas referências, né? Não é uma referência do cabeça. Não é. Mas é realmente, nossa, um season finale fantástico, sério. A série vai evoluindo episódio por episódio pra ter um season finale assim, tipo, mereceu aquilo, sabe? Foi digno. E um gancho filha da puta, né? Você fala, e um gancho filha da puta mesmo. Não acredito que eles pararam aí. Pois é. Meu torrent veio quebrado. Tá faltando episódio, o cara vai reclamar tá lá. Tá faltando meia hora aqui. Mas não reclame com o Pirate Base, tá certo. Confia. Mas é isso aí, assistam Flash, porque, sério, é a melhor série da DC, na minha opinião. A gente tem Arrow e Gotham, né? Não são dois excelentes concorrentes. É. Apesar que eu gosto de algumas coisas de Gotham, não de Arrow. É, não, Gotham eu tive que abandonar, a Constantine eu não levei muito a sério, então eu também nem tinha que levar porque ela se autocancelou. Então, seguindo aí também um pouco do passado, assim, de Smallville que a gente teve. O Smallville é da CW, por sinal. Exato. Então, tipo, Flash tá de parabéns. Se a CW seguir, segue essa linha, sabe? Segue essa linha que vocês conseguem. Já tem um crossover indireto, Kiba, porque o Átomo, que é o do Arrow, ele é o Flash, ele é o Superman do último filme mesmo do Henry Cavill. Exato. Do retorno, né? Retorno, Superman Returns, aquela bosta. Bom, agora é o Mug. Vai lá, Mug. Bem, eu falando de um ponto de vista de uma pessoa mais leiga no assunto da história de Flash mesmo, porque eu não acompanho os quadrinhos, tipo, como a Ba e o Cabeça. Você não acompanha ponto. Não, eu pensei em ler aquele Flashpoint. Isso. Aí eu li o primeiro quadrinho e falei, cara, não é pra mim. Né? Você só pegou, tipo, um dos pontos mais complicados e controversos e que precisa de mais conteúdo por trás, né? Mas beleza. E eu conhecia a história do Flash por cima. Pô, não tem muito como você não conhecer quando você, no mínimo, assistiu, acho que, Liga da Justiça, né? Vai, mas o cara tá SBT. Em... Liga da Justiça SBT, é a referência da galera. Vai que o cara tá da galera. Mas, eu gostei muito, cara. Eu achei bem legal conhecer um pouco mais desse herói que quando eu assistia pelos desenhos, quando eu assisti por animações que eu assisti, eu gostava dele. Eu ainda acho um dos poderes muito OPs que a gente tem dentro do mundo de super-herói, o poder do Flash. E eu consegui, assim, ver muito mais dentro dessa série como que foi surgido o Flash assim, a história mais raiz dele, se bem que provavelmente deve ter outros tipos de histórias. A gente conheceu o Barry Allen aqui, né? Tem outros Flashes que, enfim, falaremos depois. Mas eu achei bem legal, assim, a história do Flash da série. Me comprou, me ganhou, entendeu? Desculpa, eu falei errado. Me ganhou. E Arrow te ganhou, né? Não é Arrow me ganhou. É difícil assim, né? Assim, vamos concordar que não é. Mas, meu Deus, que difícil. Mas, por exemplo, Arrow me ganhou, mas não era, tipo, por exemplo... Você sabe a diferença. Eu sei a diferença. Obrigado. Não, tipo Felicity assim, me ganhou. Ganhou meu coração. É uma série legal, mas se você manjar mais do quadrinho, você tem uma experiência melhor. Você tem a experiência mais completa do que eles estão tentando fazer. Então tem algumas pontas que você já conecta um pouco antes deles explicarem. Mas eu acho que ele funciona também de forma excelente. Eu digo exatamente o contrário do mundo. Porque eu acho que a série ela é basicamente feita para quem não conhece. Quem conhece tem uma referenciazinha ou outra lá que vai pegar. Por exemplo, eu acho muito melhor você ter a surpresa sobre o Flash Reverso do que se você conhecesse totalmente a história e você já soubesse quem era logo no começo, entendeu? Mas não dá pra saber isso. Mas ainda assim eles enganam. Eu explico isso depois, mas eles enganam. Mas você descobre bem antes, entendeu? Eu gostei pra caramba também. Eu assisti rapidinho, foi acho que 3 dias, eu assisti tudo. Devorou a série. Que pra mim é muita coisa, porque eu não consigo assistir tão rápido assim as coisas. E eu acho que é uma série boa, que ela consegue te conquistar devagar. Porque assim, você começa devagar. Mas não é lento, você vai devagar, mas assim, não é tão lento, não é tão ruim de acompanhar. E quando quando começa o plot principal de fato, você já tá tão envolvido que você não consegue mais parar, entendeu? Isso eu achei bem legal. Por isso que eu gostei bastante do Flash e tô muito ansioso pela segunda temporada. Bom, já que demos uma visão geral, vamos falar com spoilers agora? Exatamente, ao toque de 3... Alan! Vamos tirar a trava moral desse podcast. Vamos começar, né? Vamos pra onde? Vamos pra spoiler. Alan! Alan! E vamos começar agora a zona de spoilers desse podcast. O que vocês têm a comentar? Começa a cabeça. Ah, cara, tem tanta coisa. Eu acho que, assim, o que eu preciso comentar aqui é que realmente, cara, o plot do Flash Reverso pra mim foi muito bom, cara. Assim, foi algo que... Primeiro porque a minha cabeça de fã ficou maluca, porque eu tava tentando, você tenta fazer as ligações com o nome do Harrison Wells, e não vem nada, porque ele é um personagem criado, então você fica meio maluco tentando fechar as pontas. Sim. E você fica com aquele mesmo sentimento do Bear, mas ele é um cara legal, olha a cara dele de gente boa, ele é um cadeirante, como não. Que pode ser vilão? Não, entendeu? E outras, você fica confuso com a parada da luzinha, né, porque o Flash Reverso tem a luzinha vermelha. E o Flash tem a luzinha amarela. E você fala, pô, na morte da mãe tava a luzinha vermelha e amarela, né? É, então, e aí essa parada de quando descobrem que ele tava lá e o Wells não. E aí eu falei, ele é um Flash Reverso. E aí ele toca o coração do Cisco e você fala, meu Deus! Eu pensei, no começo eu pensava que o Barry que tinha matado a mãe dele, cara. É, na verdade, no começo, ó, não, é que assim, no começo surgiu tanta suposição, cara, que foi tipo um boom, tá ligado? Eu pensei que no começo também podia ser que o próprio Wells era o Barry, tá ligado? Do futuro. Cara, não, assim, dentro do que a gente conhece um pouco de Flash, às vezes é possível, assim, é. Era tão bizarro. Tipo, eu tô te treinando, né, porque pra você ser um cara bom. Pra você não acabar igual eu. Cadeirante. E assim, e pra mim, o Flash Reverso, aquela forma que fizeram dele, que é aquela fórmula mais trêmula, com aquela voz. Cara, aquilo pra mim era assustador, entendeu? Porque ele era um vilão muito forte, ele era muito mais rápido. E assim, você fala, cara, olha que vilão bem construído, entendeu? Ele não é ridículo. Tudo bem, assim, nenhum dos vilões é muito ridículo, mas assim, os vilões que são mais galhofa, né? Que ele luta e tal, que ele fala, tem aquelas frases de efeito. O Flash Reverso é um cara que você fala, meu, ele pode fazer qualquer coisa, ele faz o que, assim, ele só não mata o Barry porque ele não quer agora. Quando você fala, pô, ele já matou a mãe. Ele pode matar o Barry porque ele é muito mais rápido. E quando você descobre, quando vem essa coisa que ele é o Harrison Wells e que ele veio do futuro, você fala, meu Deus, cara, pra onde a gente tá indo? Ele fala, Barry, eu gosto de você. E você fala, eu sei, eu também acho que você gosta dele. Como? Não, cara. Ai, é o não. Vilão que corta o seu coração, né? Tipo, boa, sem a piada, mas sabe realmente. Quando ele cortou, né, meu coração? Ele cortou meu coração quando ele levantou da cadeira de roda, que é o que eu queria falar. Porque, cara, eu tava, tipo, crente que ele era do bem, tá ligado? Assim, ele é do bem, ponto. Ele bom. É do bem, é. Ele é bom. Aí, de repente, ele levantou da cadeira de roda. Eu não acredito que ele quer o vilão. Eu não acredito que ele quer o vilão. E, tipo, e demora pra você acreditar que ele é o vilão, entendeu? Não, é, e aí ele bota a mão no painel e a roupa amarela aparece e você fala, não. Aí você fica mais... E aí depois ele volta bonzinho e ele ajudando... Você acredita? Cara, você fala, como? É, você... Cara, ele consegue. Ele, com a atuação dele, ele conseguiu te convencer e meio que criar a mesma dúvida que o próprio Barry tem. Se ele gosta ou não. E que ele mesmo fala que tem depois do final, que ele odeia, mas ele gosta do Barry, né? Ele é a Falciane, ele não é a Falciane. Que... Não é a Falciane. É a Falciane, ele é a Falciane. Falciane. Então, exatamente por isso que o ator fez muito bem o papel dele, que eu disse, porque, tipo, ele conseguiu enganar a gente igual ele enganou todo mundo lá na série, entendeu? Tipo... É porque ele levou todo mundo pro mesmo barco. Simples assim. Pra você não ficar com aquele sentimento de puta, cara, que ridículo. Todo mundo deveria saber que ele é o vilão. Tipo o Associate com o Barry. Porra, sério mesmo que você não reparou que é o mesmo cara até agora? Porra, Associate. Mas ele te engana e engana os personagens também. E o pior é que ainda você fica com a dúvida que ainda ele... O filho da mãe do Wells é tão inteligente que ele faz de uma forma dele estar no mesmo lugar e aparecer um Flash Reverso, tá ligado? Tem tudo isso. Tem a parada depois o sangue dele não tá na cena do crime. Por sinal, aquela cena, aquela parte que eles vão na ex-casa do Burton, tem umas paradas que me incomodam em toda aquela construção. Primeiro é a mulher dando em cima do policial. Aquilo foi meio estranho. Segundo, vocês repararam que eles tipo, expulsaram a mulher da casa por dias? Porque eles vai, fazem a parada, deixam o equipamento lá, levam o Barry no outro dia. Tipo, a mulher ficou quantos dias fora de casa? A única gente que podia deixar fazer isso é porque ela tava interessada no policial. Policial! E o Cisco ainda dá uma olhada pra ele, tipo, vai lá, tigrão, sabe? É bizarro. Não, mas ó, voltando a falar do Barry, que a gente tinha comentado que ele é um personagem que cresce, eu achei muito interessante o fato dele errar muito, né, na série. Sim. Tipo, em nenhum momento ele é perfeito, tá ligado? Mesmo quando ele acerta, ele não é perfeito. Porque, por exemplo, o melhor exemplo que eu acho é a primeira vez que volta no tempo. Uhum. Que vai acontecer o tsunami lá, e aí a Iris fala que gosta dele, abraça e beija ele e tal. Aí quando ele volta no tempo, ele vai lá todo pá, tipo, vou chegar nela e tal, e toma um fora, entendeu? É, aí ele percebe, aí, opa. A parada é, o Wells fala pra ele, ó, cara, não mexe em nada, ele não mexe. Muda nada. Aí ele vai lá e prende o cara, faz tudo errado, entendeu? Aí ele muda tudo. Então, assim, a parada é que ele tem esse erro. Até depois, quando ele... quando tem até um diálogo bem interessante, que é uma... Que depois tem o Joe e o Flash, ele faz, né? Ele vai lá, aprende. Agora não lembro qual episódio que foi. É o da prisão lá, que ele vai tentar mudar os caras de prisão. E aí ele dá errado, ele confia no Snart, o Snart trai ele, o Capitão Frio. E aí ele fala: olha, cara, eu não quero ver você mais andando por esse lado negro. Que, assim, ele olha pro, né? Ele fala: pô, eu vejo o arqueiro, o Oliver Queen, e ele consegue resolver as coisas dele, dá flechada na mão do maluco, bate na mulher, né? Espanca a criança, chuta cachorro. É porque o arqueiro na primeira temporada ele matava geral, na segunda ele falou: não vou mais matar, entendeu? Mas ele é um herói muito mais cinza, como ele é o Batman, né? Com capuz verde. Batman da TV. Ele quebra braço de bandido, ele fura a mão dos caras, dá tapa em criança, sabe? Faz essas coisas aí. E o Barry, ele é um herói um pouco, ele, como a Bá falou, ele é mais idealizado, ele tem essa moral. E aí quando ele tenta meio que resolver por isso, o Joel fala pra ele: olha, você não é assim. E você não tem que resolver as coisas assim, você é melhor que isso. Então, assim, essa dúvida de se ele tem que fazer realmente tudo da forma como correta, né, com toda a ética e a moral, é interessante. Porque ele se pergunta, ele tem dúvida das decisões dele. Exatamente. Inclusive, esse ponto que quando eu falei sem tentar dar spoilers, foi justamente essa questão que eu queria levantar. De tipo, a gente evolui, a série evolui junto com o personagem, a gente cresce junto com o personagem, a gente vai entendendo todo esse processo dele se tornar um herói, e o mais interessante é justamente ele errar. E não só ele errar, mas ele basicamente, a temporada termina com ele errando, tipo, ele não acerta a temporada inteira, uhum. Ele não tá lá que nem o Arrow pra fazer direito todas as vezes. Direito, aspas, grandes aspas aí, né? Entre grandes aspas, mas, tipo, a diferença de Arrow, se tudo fosse bem feito, imagine, assim, um cenário perfeito em que Arrow funcionasse bonito. Ainda assim, a proposta do herói pra série é que ele já sabe tudo, a bagaça toda, e que ele chega e taca porrada, entendeu? E talvez ele não tenha ali... talvez ele não tenha exatamente o direcionamento de como que o herói dele vai agir, mas ainda assim ele sabe como agir. Ele já tem um padrão pré-estabelecido por tudo que ele já passou. O Flash já não tem tudo isso, então ele não tem uma identidade criada, sabe? Ele tá descobrindo tudo isso com o passar do tempo, justamente por ele ter essa questão de ser o bom cavalheiro, por ele ser o bom moço, é o que mais, tipo, envolve todo mundo. E não só essa questão, mas, tipo, tudo que é série, tudo que a gente assiste, sempre o que mais atrai a gente é porque a gente se identifica de alguma forma. Sempre bate, tipo, fala, sabe, tipo, me pegou aqui, entende? Seja... Uhum. Em qualquer personagem coadjuvante, qualquer coisa, uma fala ou até mesmo o fato de você gostar de quadrinho e você ver a representação do quadrinho que você leu a vida inteira na TV, entendeu? É num personagem real, que você consegue tocar, sabe, entre aspas. E uma das coisas que bate assim, e eu garanto que deve bater em muitas pessoas... se identificar em, tipo, muitas pessoas se identificar com o Flash, é essa questão dele errar. Tipo, ele tá o tempo inteiro descobrindo como que ele vai fazer, porque é um vilão que ele nunca viu, com poder que ele nunca viu. Ele não sabe como que ele adapta o poder dele pra combater tal coisa. E ele erra. Uhum. E ele erra e ele aprende e ele vai de novo. E aí ele faz meio certo dessa vez. Mas aí da próxima vez é um desafio bem maior e ele acaba errando de novo. Até que ele aprende e assim vai seguindo. E aí ele vai evoluindo aos poucos no decorrer do tempo. E no final ele acaba errando Master Blaster. E que é muito bom, inclusive. Não estou reclamando, sim, entendeu? Sim. Mas... tipo, toda essa questão de evolução com o personagem, pra mim, foi justamente esse fator importante dele errar e acertar e achar o caminho certo e, tipo, ficar sempre tentando descobrir a melhor maneira de fazer tal ação, entendeu? Essa minha mania de pesquisar os nomes e tomar spoiler, eu tomei um spoiler pesado com relação ao Vibro, né, o Cisco. Uhum. Porque quando eu fiquei sabendo lá pelo Wikipedia que ele tinha o poder de... De ver as realidades. Aí, bem no episódio que eu vi, logo em seguida, tocou o coração dele lá. Aí eu falei, ah... Vai voltar no tempo e ele vai descobrir por isso, né? Mas não foi isso. Eu achei, assim... É. Caraca, tipo, foi um pouquinho diferente. Só que também me incomodou um pouco que, assim, eles entraram no laboratório lá, descobriram a salinha secreta do Flash Reverso, beleza, e continuaram na missão com ele, tipo, ah... Tipo, eles estavam na dúvida, mas assim, vamos continuar confiando no cara, mesmo sabendo que ele tá escondendo alguma coisa muito pesada, né? Porque é essa parada, cara, como que pode ser, entendeu? O sangue dele não tava lá, e ele é legal, ele seduz o óculos. E o Flash Reverso já apareceu na mesma cena que ele, isso, né? Isso, tipo, como que ele tava juntos na mesma... Então, assim, é interessante porque você também se pergunta como, entendeu? Mas eu sou meio desconfiado, eu já não chegava mais perto do cara. Você não... Mas inclusive o Barry tem essa questão, não, ele faz isso, né? Ele fica bolado, mas ele tá lá, entendeu? Ele tá lá, não voltava mais lá, entendeu? Não voltava nunca mais, né, cara? Cimenta tudo aquilo e esquece, vamos esquecer, bola pra frente. Vamos explodir esse estádio aí. Tira a rampa de acesso que o cadeirante não sai mais. Aí ele ia levantar de novo e ia sair, né? E assim, tem uma questão, essa questão interessante, eles conseguiram trabalhar muito bem, assim, não vou dizer que foi a melhor explicação possível, mas porque a história do Flash com o Flash Reverso ela é muito enrolada nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o primeiro Tone que aparece, que não é o Ed, que na verdade chama Malcolm Tone, que ele vira um vilão chamado Azul Cobalto, que seria a figura do Ed, porque ele é o antepassado do Elbord, que é o Flash Reverso. Ele é irmão gêmeo do Barry, que foi separado ao nascimento. LOL. Então o nos isso quadrinhos... novela mexicana. Novela mexicana. Tipo, nos quadrinhos, o Flash Reverso original, o Professor Zoom, que é esse, que é o Elbord Clone, ele é descendente do próprio Barry Allen, né? E tem essa questão de viagem no tempo, ele não, mas volta... Mas se ele é descendente do próprio Barry Allen, fodeu, não dá pra rolar o que aconteceu na série, né? Então, não, tanto aí, que quando... Aí na série eles botaram como parente do policial Boy Magia lá pra... Boy Magia, Não, no quadrinho eles não falaram nada deles serem irmãos, tanto que nos quadrinhos, se não me engano, ele fala isso, ou ele fala no Flashpoint, que é o ponto de ignição, ou numa outra um pouco antes, que o Professor Zoom, o Edward Thorne, ele não pode matar o Barry, porque se ele matar o Barry, ele some da existência. Por isso que ele mata a mãe do Barry. Como nos quadrinhos, como na série ia ser muito mais complicado fazer essa volta toda, eles deram essa justificativa de que ele não matou o Barry porque o Flash do futuro salvou o Flash criança. E aí ele mataram, raiva... e aí mataram o Boy Magia pra resolver a parada. Não, e aí o Boy Magia se mata, né, cara? pra poder salvar. Então eu acho que eles conseguiram fechar muito bem essa questão de por que, que ele é do futuro, por que, que ele tem raiva, por que, que ele. Como que ele tenta mexer com a cabeça do próprio Ed. E aí tem aquela pergunta, né? Que acho que é um dele, que o Cisco faz em uma outra situação, mas é. Aí o Ed ia desistir do casamento porque ele viu o jornal, ou o jornal existiu porque ele desistiu do casamento? Sabe aquela coisa, tipo, onde que tá o ponto? Quem que começa o quê? Uhum. Então, assim, como a viagem no tempo, em tese, ela é um ciclo, né? Porque depois, quando eles chegarem no futuro, vai acontecer aquele evento dele voltar. Você não sabe mais o que deu início ao quê. Então tem um pouco dessa questão do próprio Professor Wells aí, o Elbord Thorne, tentar mexer com a cabeça do Ed e falar, apesar de bonitão e boa magia, você foi um inútil, você não fez nada na sua vida. Ele não mexeu só com a cabeça do Ed, ele mexeu com a minha também, cara. Com a sua cabeça, né, cara? é o que eu falei, viagem no tempo me deixa confuso. Porra, até, não, ainda mais até hoje, Flash, até hoje, né? Eu tenho um preconceito com Star Trek lá, o filme, por causa da parada da do Spock do passado, do Spock do futuro, velho, aparecendo aí, e o Spock fala com o Spock, isso me deixa muito confuso. Então, e aí o Flash, tipo, abusa muito disso e me deixou confuso, mas eu gostei, mesmo assim. É, ele usa várias teorias de viagem no tempo, desde a viagem do tempo em linha, até a viagem no tempo onde ele muda toda a realidade, e depois assumindo que existem realidades paralelas. Né, inclusive é o que a gente já sabe agora de preview da segunda temporada, que vai ter Terra 2 e vai ter o Geociclone, ou o Jay Garrick, que é o Flash, nos quadrinhos é o primeiro Flash. Uhum. Então você abre porta pra muita coisa. Ao mesmo tempo que às vezes que isso é interessante, porque pode trazer muita coisa, então eles até falaram que vai ter o ator, o Harrison Wells, vai aparecer na segunda temporada. Porque existem outros Harrison Wells em outras realidades. E não dá, cara, não dá pra desperdiçar o ator assim. O Boy Magia, beleza. Desperdiçar. Não, mas vai ser o Harrison Wells, não vai ser o. Não, ele vai ser o Harrison Wells, o cientista, não o El Portone. Que pode até existir em outra realidade. Porta que pariu. Pode. Então, mas aí eu faço até uma pergunta pra vocês. Vocês acham que até, principalmente pro cabeça, enfim, pra quem conhece mais o Flash das HQs, até que ponto com essa relação do multiverso eles vão conseguir trabalhar? Porque a questão que eu fico meio confusa, ou com receio com relação ao futuro de Flash, é justamente, tipo, porque assim, beleza, é uma série que tá atingindo os fãs, que fez um puta de um sucesso, que tá com a segunda temporada aí pra começar, garantida e tudo mais, mas ela ainda tem que servir para quem é leigo no assunto. Sim. E esse negócio de viajar no tempo, de ter milhões de realidades paralelas e o Diaba 4 é confuso demais. É muito complicado. Então, até que ponto eles conseguem, ou então eles conseguirão ir sem, tipo, sei lá, bugar a cabeça da galera e fazer com que a série perca audiência por conta disso, entendeu? Tipo, vocês acham que isso daí é um puta de um risco? Vocês também estão com cagaço com relação a isso? Um pouco, sim. Porque a viagem no tempo... Assim, os quadrinhos, eles tendem a complicar as coisas mais do que o necessário. Né? A gente sabe que os quadrinhos, eles tendem a ir pra um caminho muito mais confuso. E toda vez que entra com viagem no tempo, não é fácil. É, entendeu? Não, tudo que tem viagem no tempo acaba bagunçando a cabeça das pessoas. Porque ou você vai ter que fazer uma explicação muito minuciosa de como aquilo funciona pro cara entender, ou você vai deixar meio subentendido e vai gerar dúvida. Eu acho que eles devem frear um pouco a questão da viagem no tempo e trabalhar mais com as realidades paralelas, com terras paralelas que coexistem. Sim, apesar do Legends of Tomorrow ser viagem no tempo também, né? Sim, a gente já tá confirmado que vai ser isso. Porque assim, como eles, entre aspas, eles fecharam aí o El Bortone que vem do futuro, ele morre, a parada que viaja no tempo fecha, e ele abriu o portal que, aquele buraco negro, em tese vai ser um buraco negro pra Terra 2, deu a entender mais ou menos pelo que a gente sabe, né? Então são realidades paralelas que podem coexistir sem você ter que ficar voltando e mudando de linha temporal. E eles já falaram que provavelmente, especula-se que o Flashverse que vai aparecer é um outro Flashverse que não é do futuro. Né? Então ele não vai ter a viagem no tempo, ele vai ser só um cara muito rápido e maluco. Então eu acho que talvez eles vão ter, porque se eles mexerem demais com linha temporal, aquela explicação já dele voltar no tempo e reescrever tudo, aquilo vale ou não, tá na dúvida. Aquela visão do Cisco lá do teve seu coração tocado, aquilo é válido, não é? Aquela realidade existe, assim, não a existe. Questão... É, exato, porque assim, a questão de viagem no tempo, assim, um pequeno pedaço, tá? Não deixem maior do que é. Exato. Tipo, exato. Um pedaço, assim, do que eu penso de viagem no tempo é tipo assim, ah, eu posso ir pra direita ou... De viagem no tempo, não, perdão. De realidades paralelas que também tá, tipo, intrínseco um no outro. Mas, tipo, eu posso ir pra direita e eu posso ir pra esquerda. Se eu escolher pra esquerda, automaticamente foi criado um universo novo onde eu iria para o outro lado, sabe? Exatamente. Então, tipo, aquela realidade que o Cisco viu, ela existe. Só que ela não é a realidade que eles, tipo, que eles vivem, entende? Uhum. Tipo, o problema disso, na minha opinião, é que, assim... Você usou uma visão do Cisco pra justificar uma parada que aconteceu. pra quem não acompanha quadrinho, principalmente, você fica... E o que aconteceu naquela realidade, tá ligado? É, então, por exemplo... A série nunca vai se aproveitar daquilo, entendeu? Não tem condições de não, fazer isso. Não, provavelmente não. Porque, ó, pensa... me corrija se estiver errado, cabeça. Lá então, vem. Teoricamente, se o... Naquela situação que o Barry voltou... Naquela parte que o Cisco morreu, paz, ele voltou. Então, sumiu o Barry daquela linha do tempo. Então, o ponto é, não, porque aquela viagem... Porque a viagem do tempo que ele fez não foi a viagem do tempo do Marty McFly. Porque tem dois flashes. Aquela foi efeito borboleta. Exatamente. Foi porque, tanto que quando ele volta, não são dois flashes ao mesmo tempo. É o mesmo. Que volta é meio que a consciência dele, que passou de uma realidade pra outra. Ou seja, ele é o efeito borboleta, como você falou. Então, assim, se ele tivesse repetido tudo de forma idêntica, aquela realidade continuaria sendo a mesma. É o que a Val falou. Cada escolha diferente, você cria novas possibilidades e uma linha do tempo que diverge pra acontecimentos diferentes. Beleza, essa daí ok. Mas então, e aquela que do começo, quando tipo volta... Aí ele voltou Marty McFly. Isso, então, tanto é que eu... Porque tinha três Barry Allens no total. Criança, o do futuro com o emblema branco e ele com o emblema... E ele do presente, da série presente. Mas aí que tá, aquela situação... E esse Barry Allen, Alan. Adulto? Alan. Ele, de novo. Alan. Ele pressupõe... Então, pelo que deu a entender pela explicação do Zoom, é que ele conseguiu voltar pro futuro. Mas aí que tá, porque o Downey, o Edward, ele não... E o Bortown. Ele ficou preso. Ele não via no jornal falando que o Flash sumiu? Ele via que o Flash do futuro sumiu... Num desastre que qual era... Ele falou qual era o desastre? Ele explica? Não, só fala... Na verdade, não vi desastre, só... Não, ele fala... Desaparecimento do Flash. Na verdade, as ações dele, tudo que ele fazia... todas as coisas que ele fazia as pessoas fazerem influenciavam naquele jornal, né? Uhum. Então, Então era a mesma linha, não, ele estava na mesma... A questão era, enquanto aquele jornal permanecesse igual, ele sabia que aquilo ia acontecer de novo, entendeu? E aí, ele ainda estaria na mesma linha temporal. Que aquele resultado seria o mesmo, que seria ele... Porque, lembrei, na verdade, quando o jornal fala que o Flash sumiu perseguindo o Zoom pro passado, por isso que ele sumiu, entendeu? Então, o ponto é, e aí ele ficou sem a força de aceleração, ele perdeu toda a força de aceleração que... Ah, então ele provavelmente não deve saber o que aconteceu depois, quando... Exatamente, ele não sabe, o ponto é, ele precisa de um novo Flash pra que esse Flash possa acessar a força de aceleração e voltar no tempo pra que aí ele possa, sem pisar da velocidade dele, voltar. Porque enquanto permanecesse daquele jeito a realidade do futuro, ele ia continuar voltando e perdendo seus poderes na Terra e ficando preso. Entendi. Mais ou menos... Deu pra entender. Mas eu acho interessante também. É muito complicado, muito complicado. Porque em algum momento, provavelmente, a gente vai ver, eu imagino, aquele Barry do futuro que correu atrás do Flash Reverso. Sim. Que é o Barry que salvou o Barry e não a mãe do Barry. É o Barry que salvou o Barry, mas não salvou outro Barry. A mãe do Barry, mas não é o Barry. E pediu o Barry de salvar o Barry. Pediu o Barry de salvar a mãe do Barry. Era o Barry que não era o Barry. Barry que falou tchau pro Barry, que não era o Barry. Que não era o Barry, exatamente. Barry trocou o Barry longe da casa do Barry. Nossa, meu Deus! Enquanto a mãe do Barry ficou com o pai do Barry e o Barry do presente que tava atrás da porta... Pra salvar... Exatamente. Aí o pai do Barry foi preso. Exatamente. Chega de Barry. Ou seja... Barry Allen. A última coisa que eu achei interessante foi que, assim, eu não sei vocês, mas o Grodd é um personagem que era praticamente impossível dele caber num seriado realista. E não sei vocês, mas eu achei que ele coube muito bem. Que o Amel. Que um Arrow. É um Arrow melhor que o Arrow. Se ele falasse a minha cidade, você falhou com a minha cidade, a minha irmã usa droga. Talvez eu achasse minha mãe é do mal. Minha mãe é do mal. Entendeu? Mas esse episódio foi bem bacana. Inclusive é nesse episódio que o Joel chora e não. Chora estranho, é. Chora estranho, exato. E só se ferra também, o coitado, né? Nossa senhora, ele é um ficou coitado. Lá no esgoto, largado. costela quebrada, e a filha dele abraça ele e quebra de novo a costela dele. Pois é. Aí ele tá vendo o boy magia querendo pegar a filha dele. Que zona, cara. Coitado do Sr. Joe. Mas tem coisas legais, assim, a série também tem alguns elementos, ela foi muito respeitosa com o que já existia do universo do Flash, inclusive eles pegaram o ator que faz o pai do Barry Allen, é o Flash da série dos anos 90, daquela roupa de veludo, né? Derrotado, hein? Tá derrotado. Pô, eu achei que daqui, mas ele achei ele um bom ator, assim, ele convenceu como papai. Ele é um bom ator, mas ele tá derrotado, mas é que o personagem tá derrotado, né? Isso, é. Mas e eles chamaram de volta o Mark Hamill pra fazer o Trickster, né? Apesar... Vai sofrer acidente de novo, vai vendo. mas vocês repararam que naquela cena, nesse episódio, o Mark Hamill, na verdade, ele fez o Coringa, né? Porque ele é conhecido por fazer a voz do Coringa. Aquele personagem, ele fez até as risadinhas do Coringa. Ele quis falar, foda-se, eu vou fazer o Coringa, entendeu? Vocês me chamaram. Ele pode, né? Ele é um ator que pode. Eu tô em alto. Eu vou fazer a porra que eu quiser, assim como a McGonagall no Harry Potter. Mas já tá aí, a gente já sabe que, apesar de não ter muitas informações, a gente sabe que vão ter novos velocistas, a gente vai ter aí o Flash da Terra 2, que é o Jay Garrick. Foi, em algum momento eles falaram do nome do Wally West, que era bem provável que ele aparecesse, não sei se como velocista ou não, apesar que se o Wally for comer nos quadrinhos, ele é sobrinho da Iris... Tipo, tem um irmão aí que nunca ninguém falou no cara. O irmão foi totalmente esquecido pela família. Joel pulando cerquinha, velho. Pode ser também. Pode ser o filho dele com a mulher da casa lá. Pode ser. Que mora na casa do Barry hoje. Mas provavelmente eles falaram que vai ter sim um Wally. E vai ter um outro Flash Reverso, né? Que não é o Elbor. Que na verdade é o Solomon Hunt. Que é um cara que ele é maluco e o objetivo dele como vilão é fazer o Flash ser um herói melhor. Então ele... Peraí. Então, é porque assim... Ué, esse daí é uma causa nobre. Porque na verdade é assim, no quadrinho o personagem... Sabe quando o detetive de polícia lá, o detetive não, o chefe da polícia ele fica paraplégico? No passado que o Barry alterou? Que ele alterou, é. Isso. Eu fiquei muito bolado nisso também. Que o cara ficou paraplégico, né? Então, porra, por que fizeram isso com o cara? O quadrinho tem uma época em que o segundo Flash, que é o Wally, ele era Flash na época, então ele tinha um amigo na polícia também, e o cara fica paraplégico. E o cara descobre que ele é o Flash e fala, cara, volta no tempo e me ajuda a andar. Foi isso que ele falou. Me ajuda. E aí o Flash fala pra ele, não, cara, não vou viajar no tempo. Viajar no tempo dá dor de cabeça. E aí ele fala, tá bom, você não vai viajar no tempo, então eu vou viajar no tempo. E aí ele tenta usar a tecnologia que é... Sabe aquela esteira que o Flash fica correndo? Ela é esteira cósmica nos quadrinhos e ela, depois de um tempo, ela absorveu a energia, a força de aceleração. Então, por ela, algumas pessoas conseguem voltar no tempo. E aí ele tenta voltar no tempo pra se salvar. Ele acaba absorvendo a energia, a força de aceleração e deixa ele maluco. E aí a conclusão que ele chega é, o Flash só não me ajudou porque ele não é um herói completo. E pra ser um herói completo, ele tem que sofrer perdas, ele tem que sofrer tragédias, aí ele vira um herói completo. E ele começa a querer acabar com a vida do Flash, pra ele ser um herói melhor. Ele tem que ser o Batman. É mais ou menos isso, só que o cara é totalmente maluco, entendeu? Entendi. E provavelmente vai ser esse Flash que vai ser esse Flash reverso que vai ser abordado na segunda temporada. Que não se sabe quem vai ser. Mais, né? Bom, eu acho que por hoje já tá bom, né? Por hoje já tá bom. Eu acho que 2 horas e fica em 15 minutos. Eu acho que a gente já deu as nossas considerações lá, mas vamos só finalizar. Todo mundo fala uma frase bonita para acabar. Vai lá, a cabeça. Frase, tá, a cabeça. Não é um texto. Não é textão, não vai ter textão. Não vai ter textão. Bom, se você ouviu até aqui e, né, com o spoiler... Entendeu essa maluquice desse mundo de viagem no tempo. Se você tipo, não assistiu e quis ouvir com spoiler mesmo assim, que tem, né? Tem a galera. Tem a galera, sim. Não se assuste com essas explicações, porque apesar da gente fazer parecer complexo, eles explicam isso de uma forma que você aceita. Você consegue avançar na série, mesmo sem ter entendido exatamente os detalhes de viagem no tempo. Quadrinho. Isso, exatamente. Ele consegue, tipo, você entende que ele voltou no tempo, você consegue meio que entender as coisas que acontecem, não fica tantas dúvidas no ar a esse ponto. Então eu acho que o resumo final realmente é que é uma série muito promissora, eu acho que ela foi feita muito bem, ela conseguiu usar esses elementos. Como a Bá falou, o grande vilão, que muitas vezes é o que falta, né? O vilão que muitas vezes é o que chama a atenção numa série, foi muito bem criado e enganou todo mundo aqui. Então fica assim, o meu gosto pessoal como leitor de quadrinhos, como fã do gênero super-herói e como fã de série, porque eu acho que o Val colocou um ponto muito bom, que apesar dele usar esses elementos de séries episódicas de blá blá blá da semana, ele faz da melhor forma como ele podia fazer. Ele tenta o mínimo possível comprometer o andamento da série e a evolução do plot em prol disso. Então, é assim, tem que assistir, assista, a gente quer saber o que ele vai fazer na porra daquele olho, daquele furacão do gigante, entendeu? E aí, cadê o Arrow pra ajudar ele agora, né? O Arrow vai fazer porra nenhuma. Né? Ele olhou pra cima e falou, a minha cidade é uma droga, a droga. Minha mãe é vilã. Minha mãe é vilã, não sei o quê. Mas eu recomendo assistir a série, e se a segunda temporada for boa, quem sabe nós façamos um segundo episódio, a Bavolta, pra falar mais de Flash temporada 2. Sim, volto sim. Eu agradeceria muito. Mas eu gostei de Flash, aconselho totalmente. Ao meu ponto de vista, é o melhor live action, digamos assim, de DC, tá? Ah, tá. O melhor live action do mundo. De todos os tempos. Não, é porque eu quero contar tanto séries quanto filmes, entendeu? Então, eu acho que no quesito DC, quando você tem uma adaptação do quadrinho pra pessoas reais, eu acho que a melhor ideia que a gente tem atualmente é o Flash, na minha opinião. Tá, cabeça, não, enfim. Eu não vou discutir, não cabe. Beleza. Vou guardar meus julgamentos pra mim. E então, compensa muito. Assistam que vocês não vão se arrepender. É isso aí. Vá, por favor. Certo, bom. Eu vou deixar aqui a indicação mais uma vez. Se você não conhece muito Flash, quer começar a ler quadrinho, depois da série, antes da série, em qualquer momento da sua vida, primeiro vá atrás dos clássicos, sim. Alguns vão ser bem difíceis de você achar, mas tem um facinho, baratinho, que a Panini lançou recentemente, dos Novos 52. Um pedaço ali, o começo da fase do Francis Manapul. E tá bem bacana, tá divertida, não é o melhor quadrinho do mundo, mas vale o preço, vale o momento, vale a diversão. E vale pra você, principalmente, conhecer um pouco mais desse universo, que envolve bastante viagem no tempo, terras paralelas e por aí vai, que é sim o forte da DC. Inclusive, se você... É meio difícil você não conseguir entender isso pela série, porque, como o Cabeça falou, eles fazem da melhor forma possível pra você entender, tipo, se você vê ao contrário, sabe? Mas se você ainda assim quiser se aprofundar um pouco mais, vai pros quadrinhos, mesmo que seja pra começar, comece por algum lugar que você vai ser feliz e pobre. E assista The Flash. E fica aí a indicação. Bah, você tem um vídeo sobre esse HQ do Flash, que é o Seguindo em Frente. Isso, né? Exato. E você tem um vídeo sobre o Flash especificamente? Eu não lembro exatamente agora. Tem um vídeo sem spoilers e um vídeo com spoilers. É verdade. Mande os links, por favor, que vai colocaremos na postagem. Eu pego os links, todos os links estarão na postagem para você acompanhar a Bah lá no Cuscuz Literário. E eu fiz os vídeos da série especificamente logo depois que eu acabei de assistir, então... Foi por isso que eu não assisti, eu não tinha visto o último episódio, eu falei, eu não vou assistir, porque senão eu falei, preciso, aí eu fui e fiz o vídeo, então tá bem assim, tipo, com sangue quente, sabe? Tá no hype. Exato. Muito obrigado, Bá. Eu, pra finalizar, o que eu tenho a dizer é que vale a pena. Flash é um seriado que vale a pena você assistir. Você não vai se arrepender, você manjando de quadrinhos ou não. Vale a pena pra todo mundo. E mostra mesmo... pra mamãe, mostra pra vovó. A vovó você vai adorar o Boy Magia. Você pode assistir com a mamãe, não é que nem Sense8 ou Demolidor que você tem que assistir sozinho. É, né? É verdade. Sense8 é... Mais que Demolidor, hein? Sense8 é 30 anos ou mais. Mas eu recomendo pra todo mundo assistir. Você vai gostar, eu tenho certeza que vai gostar. E se não gostar, pode vir falar comigo. É isso aí. Antes de finalizar, eu queria só que a Bah fizesse seu jabá. Ó, o jabá da Bah. Ó, que legal. Caraca. Por favor, Bah. Piadas do início ao fim do programa. Nossa, sacanagens. Piadas infames, né? Do começo ao fim, você vê que... Pois é, pois é. E vocês achavam que era só com os cegos que a gente fazia esse tipo de Nós fazemos com todas as minorias e não minorias que existem por aí. Pois é. Cadeirantes. Cadeirantes, cegos, surdos, já falamos de tudo aqui. Bom, você me acha lá no Cuscuz Literário, youtube.com/literariocuscuz. Não temos mais o site, então ele morreu. Ele morreu, gente, desculpa. Mas o YouTube... Então o domínio tá livre, se você quiser fazer. Não tá. Ah, vocês compraram. Não tá, eu comprei. Porque ele só tá, tipo, guardadinho, assim, sabe? Uma hora ele volta. Ah, então tá bom. Mas o YouTube tá lá... Muitos vídeos por semana, muitos quadrinhos, heróis ou não. Inclusive, tenho falado muito de não heróis, tipo de quadrinhos que não tem absolutamente nada a ver com herói. Então, vai lá. E no YouTube no YouTube é Literário Cuscuz, porque... Já tinha um Cuscuz Literário como canal? Já tinha. Mentira! Não, já tinha um usuário com Cuscuz Literário, sei lá, ou se não tinha eles... Do jeito que vocês escrevem? É. Gente? Eu não sei. Pedi pra essa pessoa liberar o nome, né? Ô, amigo, libera o nome, né? Libera aí, por favor. Mas é isso aí. Mas tudo bem, não tem problema. Se você digitar na busca Cuscuz Literário, você acha também. Então vai lá me encontrar. Vai estar no post desse podcast. E você também faz parte da maluquice do Renegados, né, Bá? Pois é. Sempre tô lá também de vez em quando, gravando os casts. Renegados. Nossa, sempre... É que eu falo Renegados Casts. Sabe, casts tipo, plural, vai... são vários. Plural, são vários Renegados Casts. Renegadoscast.com.br também. Tem um site bonito lá que a gente posta algumas coisas. E o podcast toda semana... E falando sobre muitas coisas, eventuais quadrinhos, eventuais séries de heróis e muita coisa nerd. Eu queria corrigir a Bá, mas o site do Renegados é só .com, tá? É. Nossa, eu sempre digito .com.br. Acho que tem compra dos dois. Nossa, eu vou testar agora aqui. Eu respeito .com, deixa eu botar .br. Ó, tem os dois domínios, então melhor que nós. É, ele cai, mas eu acho que ele redireciona. Ele volta, ele só rede. É porque eu sempre digito .com.br. Inclusive aqui no meu favorito está salvo como .com.br. Então, mas beleza. Cabeça que foi babaca, não liga não. Vale os dois, tá de boa. Mas é isso aí, muito obrigado galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e continue ouvindo o Projeto X Podcast. Agora veio o caixa de entrada com o Seiji, mais alguém. Muito obrigado a todos. E eu espero que nós tenhamos tocado seu coração como o Dr. Wells tocou. E me desculpe, mas este programa não foi tão rápido quanto o Flash. Não, olha não. Aí, a última piada infame. Falou, galera. Tchau, falou, tchau, pessoal. Falou, tchau, tchau. Valeu. sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o CG. E aqui é o Kiba. Aê, gravando rapidamente esse Caixa de Entrada. Finalmente apareceu alguém pra gravar, meu Deus do céu. Sim, eu tenho que arrumar o podcast. Você já achou muitos erros no meu podcast e agora vou ter que arrumar. Mas isso é só para outra semana, Kiba. Você ainda tem tempo. Eu gosto de entregar com antecedência. Ao contrário de certas pessoas. Mug! Tudo bem. Bom, pra vocês que querem conhecer um pouco do nosso site, né? Acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser nos mandar um e-mail, nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Siga-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no grupo do Facebook, link no post. Siga-nos também no Twitter no @projetoxpodcast. O Seiji tá sempre lá postando porcaria, então vai lá, siga a gente. Que beleza, né? E-mails, né? Não temos nenhum recado, então vamos direto aos e-mails. Estamos sem recados, não tem nada acontecendo no mundo, tá tudo parado. Tá tranquilo, tá bom. Primeiro e-mail é do Lucas Caccioni. Fala, galera, beleza? Aqui ele tá falando sobre o feedback de Beck, né? Beck. Ah, onde é que tá o Beck? Onde é que tá o Beck? Olha aí. Como não escrever um e-mail sobre essa obra? Beck é uma das melhores obras que já vi. Influenciou bastante, aprendi a tocar guitarra por causa do anime e hoje possuo uma Telecaster amarela como a do Koyuki. Olha aí que legal, viu? Aí sim. Guitarra de respeito. Uma curiosidade que eu já toquei em banda, eu já toquei Hit in America, já toquei Face e já toquei Moon of the Water. Moon of the Water, inclusive, eu cantei, não só toquei. É maneiro, é muito boa. E não viu muito anime, né? Não vi todo o anime, porque eu acho meio chato. Mas as músicas são legais. Que coisa. Bom, tudo bem. E cheguei a ter uma banda e praticamente vivi a minha versão da obra. Olha que legal. É recomendado pra quem tem uma banda. Bom. Não. Eu não recomendo pra ninguém. Porra, cara. Bom, Beck tem um lugar especial na minha memória e sempre que eu olho ou toco minha guitarra, não só lembro do anime, mas também daquela época em que conheci o anime. E é isso aí, continue com um bom trabalho. Valeu, Lucas Caccioni, cara. Muito obrigado, Caccioni. É muito legal, Beck. Eu acho que deve ser visto, viu? Mesmo que eu falando que não vi. Não, eu tô brincando. Eu não vi inteiro, eu assisti acho que metade do anime, mas eu acho que a parada da música é muito boa, né? Não, a construção da banda, os desafios, sim, sabe? Todos os problemas que ele... Não, mas é que ele falou dele tocar guitarra, dele já teve a versão da vida dele, da história e tal. Eu acho que tocar é muito legal e você tem essa noção de conviver com outras pessoas em prol de um mesmo objetivo, sabe? É quase a mesma coisa do que ter um podcast. Exatamente. Só que fazendo música ao invés de falando porcaria, entendeu? Pois é, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Lucas, pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Ed Machado. Olá, amigos do Projeto X Podcast. Beleza? Aqui quem escreve é Ed Snake, eu ia falar Ed Shake, de Curitiba, do falecido Game Track. E que alegria atualizar o feed de podcaster e ter a surpresa de ter um podcast do anime mais irado do mundo! Ponto de exclamação 3 vezes. Por mais que eu não tenha lido o mangá, Beck foi uma experiência muito boa na adolescência. Foi um dos primeiros animes que eu vi no estilo Slice of Life musical. Olha. A banda dos Beat Crusaders conheci na época do pré-YouTube no canal japonês NHK. E foi amor à primeira ouvida. Com o clipe da música Day After Day. Que música essa Day After Day, hein, cara? Eu adoro essa música. Olha aí que beleza. É, muito boa. E que agonia passar mais 3 anos até ter acesso à banda larga e descobrir mais sobre essa banda incrível junto com o anime. Abraços, galera. Ed Machado, se eu não me engano, o Panda comentou que o Beat Crusaders fez uma abertura de Bleach também, que é muito boa. Fez o Tonight, Tonight, Tonight. Tonight, Tonight, Tonight, é essa mesma. E recentemente, eu não sei se é verdade, né, porque as notícias de banda japonesa são meio ruins aqui no Brasil de acontecer, mas eu ouvi que a banda acabou, eu não sei se é verdade. E eu também não sei, eu sei que o Beat Crusaders, eles põem umas fotos dos desenhos na cara na época dos shows dele. Então, eu não sei se eles existem mais. Era uma banda fantástica, né? Então, em atividade até 2010. Então, desde 2010 ela não lança mais nada. Então, acredito que a banda acabou mesmo. Né? Que pena, viu? Mas é uma banda fantástica e eu recomendo pra todo mundo. Muito obrigado, Ed, pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, amigos do PXP. Aqui é Rodolfo Alves, 24 anos, e eu não queria enfrentar o Tiba numa briga. Ninguém quer, cara. Ainda mais com aquele afro dele lá. Eu prefiro não enfrentar ele numa briga de rap, cara. Vocês vão ouvir o podcast aí. Que eu mostrei que eu sou o Tiba do Projeto X Podcast. Eu descobri o Beck muito aleatoriamente e me lembro que quando comecei a assistir, eu quase dropei nos primeiros capítulos. Ainda bem que fui persistente e assisti até o fim. E foi de umas melhores coisas que fiz. Eu até hoje não li o mangá, porque na época que eu assisti não tinha o mangá em lugar nenhum. Então acabei esquecendo, mas agora ao ouvir o cast eu vou tentar ler. Leia, cara, porra, é muita coisa boa. A grande parada de Beck pra mim é a Mahou. Olha aí, pois ela quem faz a história andar em muitas partes. É um amorzinho, 10 de 10. Olha, Não, não é por nada não, mas eu acho que ela é a melhor personagem. Até onde eu assisti, ela é a melhor personagem. Cara, ela é muito legal, viu? Ela é porradeira, maluca, doida, xinga todo mundo, é muito legal. Eu gosto dela, eu gosto dela. Eu não gosto do anime, mas eu gosto dela. E PS, cadê os casts de animes e esportes de verdade? Tipo Haikyuu ou Slam Dunk? Ih, caramba. Olha, eu vou dizer a minha opinião. Eu tenho vontade de gravar esses dois, só que um deles eu sei que não vai dar porque falta a equipe, né? O outro já, quem sabe, vou tentar convencer o pessoal, gravar no que vem. Ó, não tá na lista ainda, então não tá na lista, não tá certo. Não, mas eu sei que tem uma galera que vai querer gravar esse tema. É, apesar que mesmo estando na lista, também não tá certo, então... Tudo bem. A próxima reunião hoje eu lanço essa ideia pra galera. Muito obrigado, Rodolfo, pelo seu e-mail. Valeu. Próximo e-mail é da Priscila Rubia, 26 anos, a mesma idade que eu, Curitiba, Paraná, assistindo World Trigger On, intercalado com Ore Monogatari. Ore Monogatari, coraçãozinho. Ah, pena que acabou. Inclusive, ela faz parte da equipe do Cabuloso Cast. Olha aí, abraços a Luciana Bibliotecário, cara, muito legal. Abraços e corações S2 para vocês. Olá, pessoas, esse é o primeiro podcast de vocês que eu ouvi e curti bastante. Já baixei outros temas que me interessam. Beck é uma paixão e torço muito para que o mangá venha para o Brasil. Depois que eu vi o anime, partir para o mangá e acrescenta realmente muito. Quem gosta de um tem que ler o outro. No legal. Quesito música, tem algumas músicas de Beck nos celulares, sempre estou ouvindo. Também é meu anime favorito de música. Engraçado que vocês falaram de Shigatsu, que também tem o elemento música, mas eu acho que ele fica em segundo plano. O foco do anime, na minha opinião, é o romance, o drama e o tentar te fazer chorar. Concordo com ela, realmente. A gente fez um podcast do Shigatsu Hakimi no Soyo, eu lembro que eu tinha dito que também o foco maior é o drama, o romance, aí a música fica realmente em segundo plano, né? Sim. Mas é muito bom também, vale a pena ser visto. Tem um anime que vi recentemente chamado Ibik Euphonium, que fala de bandas escolares que achei mais focado em música do que Shigatsu. Muito legal, muito bom, vale a pena ser visto. Um dia eu assisto esses animes, um dia eu assisto. Enfim, curte muito o podcast, logo comente sobre os outros. Abraços. Muito obrigado, Priscila, pelo seu e-mail, você foi fantástica. Eu conheço alguns animes musicais, mas todos os que eu assisti me deixaram meio bolado, porque as histórias sempre eram meio tensas, como até o caso do Beck, eu assisti Nana também, e aquele da música clássica lá, que a gente fez podcast há muito tempo atrás, eu também dei uma pincelada nele. Ah, Sakamichi no Apollon, né? Sakamichi no Apollon, eu dei uma pincelada nele, mas... É, de jazz, né? Muito bom. Sim, sim. Mas é isso aí, muito obrigado pelo seu e-mail. Pois é, o último e-mail, na verdade, é um comentário, né, do Alan Andrade, e vale a pena botar aqui na pauta, né? É que ele começa falando assim, a moral do filme, né, do Beck, do live action do Beck, ele tenta te passar um feeling que o anime não consegue. Não dá pra engolir que a voz do Koyuki no anime seja uma voz perfeita, que alcance proporções que alcança no mangá. Então o Koyuki, ele não canta no filme, pois é feito pra que flua a voz perfeita na sua cabeça. Ele tava comentando sobre o que a gente tinha dito, né, que no live action o Koyuki, a gente não ouve a voz dele, né. Ele começa a cantar, aí ele abre a boca, aí todo mundo, o público, ele presta atenção, para o que estão fazendo e presta atenção no que o Koyuki tá cantando, né. Só que a gente não vê nenhuma voz, né? Ah, mas eu concordo com o que ele disse também. O anime a gente vê ele cantando, né? Mas é aquele English também, né? Que algumas vezes aparece, né, cara? Que... English, mas eu acho legal, na é verdade. É bom, mas é. Eu acho que o mangá também queria propor, né? Que é mais foda ainda, né? A sensação dele cantando, né? E isso que o live action tenta mostrar isso. Que, assim, infelizmente uma coisa, né? Que a gente viu o anime, né? Então a comparação fica no anime, né? Exatamente. Mas eu acho que é bom. Eu entendi a ideia que ele falou, né? Então ele fala assim que esse é o problema desse anime, era obra pós-anime. E simplesmente não tem como, né? Nos 9 minutos esqueceram também de falar da Like a Fujin, que junto com as outras duas são as mais agitadas do anime. A Typhoon 24 também participou da OST. E outra coisa que ele fala de comparação, que a gente disse, além do Tyra ser o Flair e o Chiba ser o De La Rocha, o vocalista do Dying Breed é o Kurt Cobain, né? E o Harold fez isso com amor à obra, por ser um músico e ter a sua banda também. Então, tudo foi muito bem retratado. Acho que chega a gente encher o saco, né? Tudo bem, ô Alan Andrade. Não, você não encheu o saco não, cara. Não, seus comentários foram muito pertinentes, fizeram muitos sentidos, e eu concordo com tudo que você disse. Muito interessante. Muito obrigado, cara, pelo seu comentário. Mande e-mails para a gente também, porque se não só comentário, a gente não lê sempre. Tem que mandar e-mail, que e-mail a gente lê. Exatamente, né? Né? Bom, mas então vou falar também para a galera que chutaram e acertaram as dicas. Mandaram no e-mail e acertaram. Então, quem acertou foi o Rafael HQ, o Pablo Neves, o Rodolfo Alves, o Leonardo Piana e o Ricardo de Andrade Santos. Parabéns, pessoal. Vamos combinar que tava bem fácil as dicas, né, dessa vez. Ah, com certeza. Mas, o que eu falo? Abraços. Abraços. Ha ha ha. E vamos mandar deixa isso aí, não corta não. Vamos mandar abraços para o Legião, para o Léo Vieira, para o André Neto e para o Alan Andrade, que comentaram lá na nossa postagem do podcast. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, galera. Bom, e para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? As dicas. O podcast que você acabou de ouvir foi o do Flash, The Flash, né? O seriado. O The Flash. É, seriado aí que passou no CW. Sim, que estou ansioso pela segunda temporada, quero assistir. Aham, que todo mundo fala bem da Felicity, apesar dela ser do Arrow, né? É, cara, eu vou contar um case. Ontem eu parei um minuto pra assistir um episódio de Arrow, e eu peguei bem o episódio 8 da segunda temporada, que é onde aparece o Barry Allen. Olha cara, aí que legal. Sem brincadeira, posso falar a real? Fala. Foi o melhor episódio de Arrow. É claro, porque o Arrow não se salva. Porque, não, porque, cara, todo mundo shippou a Felicity e o Barry, e deu a sensação de que o Oliver ficou com ciúme. Eu achei muito foda isso, achei fantástico. Eu achei muito bom, muito bom. Que beleza. Eu tô falando isso porque eu não assisti o resto de Arrow, apesar de eu ter uma ideia do que vai acontecer, mas eu fiquei muito feliz, é isso aí. Mas as dicas foram Perito, Vermelho e Raio, né? Aí é fácil entender porque é The Flash, né? É, a próxima também tá fácil. Quais são as dicas da próxima semana? As dicas da próxima semana são 141, Fall Out Boy e Emicida. Olha que loucura, nem eu entendi tudo isso, na verdade. Não, mas o pessoal esperto aqui no que escuta os nossos podcasts vão matar, vai. Fácil. Ah, é, tá fácil. Tá tranquilo. Bom, mas é isso então, galera. Muito obrigado por escutarem mais um Caixa de Entrada. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários. E é isso. Valeu, galera. Falou, tchau. Falou, fui. A série do Flash, ela vem pra trazer a questão do super-herói mesmo. Porque o Arrow, além de ruim, é um herói urbano, um herói sem poderes, né? Você tá ligado que eu vou tirar essas partes que você tá, tipo, massacrando o Arrow, né? Não, cara, eu nem comecei, tá? Eu nem comecei. Apesar que o Arrow virou o Batman. Não, o Arrow, ele é o Batman. É, não, exatamente, ele é o Batman verde, de capuz. Eles decidiram que dane-se. Não até é um escondido somente pelo Ra's al Ghul e tal. Deu spoiler mesmo. É pra você não assistir essa merda, tá? É pra já te prevenir. Alan! Sabe o que eu torci? Eu torci muito pra quando ele voltasse no tempo, ele apagasse a cidade do arqueiro. Puta, agora eu falei, puta, ele vai voltar no tempo e ele vai apagar Stanley, né? O Oliver Queen da história. Entendeu? Nossa, seria muito bom. Não rolou. Infelizmente, a CW não tinha interesse. Tá. O Flash, ele conseguiu acertar aí. É uma crítica, mas uma crítica mais leve, aonde o Arrow não pegou tão bem pra mim. Ele tem uma linha geral e uma linha episódica, mas que não me prendeu tão bem. É uma coisa meio, como eu disse, meio a minha cidade é um merda, minha mãe é drogada, minha mãe é do mal. Não, o detalhe é que tudo isso que o Avesa tá falando não é spoiler, porque é tipo coisa do primeiro episódio. É, o primeiro episódio é todo. E ele não só o primeiro episódio, são 63 episódios, sei lá, quantos episódios, e eu fiquei numa ilha, minha mãe é drogada, minha mãe é do mal. Né, sei lá, eu quase matei o meu amigo e blá blá blá blá blá blá blá. Viu como cabeça é ótimo de fazer história das séries? Aí ele acabou de fazer de Arrow. Eu resumi três temporadas da série.